Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com José Ferreira. Oba! Vinícius. Valeu, Perna. Gabriela. Olá. E Lucas Ferreira. Quem? Nossa. Hoje nós estamos aqui com os Ferreira Brothers, então, cara. Né? Você vê, achou que não vez, podia, né? Piorar. É. Um monte de gente pra pôr, a gente fica pondo o cara só porque é irmão do Zé, né? Né? É, nepotismo isso aí, o né, cara? Influente, ixi, uma hora que o Felipe tiver 10 anos, já vai ser mais inteligente que o Lucas. A gente não vai precisar mais de Skype, cara. Pois é. É verdade. Ele não tem 10 ainda? Porque eu tô com uma preguiça do caramba. Vinícius, do que vai se tratar o episódio de hoje, cara? Hoje nós vamos falar das continuações de filmes. Filmes muito legais, filmes épicos, filmes clássicos, né, cara? Mas com um detalhe, né, cara? Nós vamos falar de continuações que ainda não foram feitas, meu. Puta que pariu, hein? Vamos inventar o bagulho, então, né? Vamos roteirizar. É, isso aí. Roteirizar. É isso aí. Aqui é todo mundo roteirista, produtor, fazedor de sinopse. Tem um nome técnico pra isso, né? Sinopeiro, né? Vai ser tudo continuação à moda Tosco, né? É, isso. Tudo sinopeiro hoje. Quem sabe um grande produtor escuta uma das nossas continuações aí, resolve comprar a ideia, né, meu? Ou processar. Também, é, mas os Jogos Mortais lá foi mais ou menos assim, né? Parece que o cara saiu do cinema já com o roteiro praticamente escrito, assim. É, por isso que é uma bosta, né, velho? É, o que você espera de um fã de Jogos Mortais, né? E os roteiros são sempre bem complexos. Pessoas presas e elas vão se matar. Elas vão ter que se matar e se mutilar pra sair. É, um babuíno teria feito esse roteiro. Bom, então, bora pro episódio, então. A gente vai com a retroalimentação, né, o feedback dos nossos ouvintes, e daqui a pouco a gente volta. Retroalimentação. Não! Stop! Oh, when you can't, you won't, and you don't stop. Might be coming round for sure. I got the pen. Retroalimentação, episódio 76, Atrocidades Estéticas. É. José Ferreira. Gostei da capa. A capa da salsicha moída. E eu não tinha ouvido ainda o episódio, não participei. Quando eu vi aquela salsicha fatiada. O que significa essa salsicha? Pro pessoal que não sabe. O pessoal que não sabe, amigo, vai. Cara, é o tal do hang loose de salsicha que eu falei, né? Isso, que os caras arrebentam, dilacera a rola, né? É, eu vi uma foto que o cara parte o pau no meio. Na transversal, não, mas não é de cortar assim. Não, o corte salsicha, assim, sacou? É. Fora, nossa, fora. Né? Aí ele pega e põe. Aí tem então vamos foto... mudar de assunto, falar do. Fazer uma... vamos fazer uma retroalimentação de outro episódio. É isso aí, vamos começar aí dando alguns avisos pra galera, né? Algumas pessoas perguntaram e a gente faz questão de esclarecer, né? Provavelmente você que está nos ouvindo também deve ter se perguntado o que aconteceu com o episódio 75 que a gente lançou, né? Sobre ex-girlfriends. Ex-conjuges. Ex-conjuges aí? Conjuges é muito foda. Aí o cara ouve o podcast, vai falar na rua e fala, porra, né? É, ai, minha conjuge. Só pra esclarecer o assunto, né? Ainda não é certo, mas existe a possibilidade desse episódio ter ofendido alguém e tal. Algum dos participantes pode ter falado algo que ofendeu uma pessoa. Então, a gente preferiu tirar o episódio no ar, né? Até que essa desconfiança que a gente tem se resolva. É, como a gente já falou várias vezes, né? No Tosco Chanchado e tal, durante esses anos, a gente faz, a gente brinca, a gente fala um monte de coisa aqui, mas a gente nunca pensa, assim, na verdade, em ofender gratuitamente ninguém e tal. A gente... né, preza aí principalmente pelas amizades que a gente tem. Sim, sim, né? Sim. Então, a gente optou por tirar o episódio. Pode ser que esse episódio ainda volte ao ar, né? Daqui um tempo a gente ainda não sabe. Mas, caso ele não volte, a gente se compromete, né? Desde já a gente já se compromete a lançar, em um determinado momento, 2 episódios, né? No mês. Isso. Pra suprir aí, até porque os nossos patrocinadores aí, né, todo mês vão lá e fazem a sua contribuição, então nada mais justo de que vocês não fiquem no prejuízo, no caso. O recado, ele esclarece o porquê do episódio ter saído. Perna foi bem feliz ao dizer que nunca foi a intenção da gente ofender ninguém. A edição que a gente faz, uma edição inclusive que tenta eliminar qualquer coisa que possa até parecer ofensivo, né? Tipo, é um podcast de humor, né? Mas o nosso objetivo nunca foi fazer piada com ninguém, pelo amor de Deus, né? Piadas com situações... não piadas com pessoas, né? Sim. E como o Perna falou, assim, é tipo, pro pessoal que tá pagando aí, que tá contribuindo com a gente, nossos patrões, ou o episódio volta, ou sai coisa nova depois pra vocês aí. E aproveitando aí que a gente tá falando de patrões, né? A galera sempre pediu, Perna, e a conta no Padrinho, não sei o quê, que não tem conta, não sei o que lá, PayPal, blá, blá, blá. Então, você pode ver no link desse post, né, desse episódio que você tá ouvindo aqui, o 77, que vai ter o link para o nosso Padrinho, onde você vai poder... contribuir aí em reais agora não tem desculpa, né? Sim, e sim. Só falo uma coisa pra vocês, muitas coisas boas virão este ano aí, mais conteúdo pra galera aí, pra vocês não ficarem aí nesse chororô só aí no episódio mensal, beleza? Mas a gente não vai falar ainda, né? Vamos segurar aí, mas... Sim, é, porque o Patreon, ele acarretou 2 inconvenientes pra algumas pessoas que gostariam de doar. O primeiro é que o dólar, ele aumentou muito esse ano, né? Sim. E segundo, porque aí é necessário às vezes um cartão internacional, uma conta no PayPal, nem todo mundo tem como fazer isso. Isso o dificultou para muitas pessoas. Então agora vocês têm aí uma solução caseira, digamos assim, né? Doação em real. Não se preocupem com valores, tá, gente? Quanto puder, tudo ajuda. R$1, R$2, quanto você puder ajudar. Quer contribuir? Tá com vontade de contribuir? Não tava podendo até agora? Vocês têm aí uma nova possibilidade aí. Entra no Padrim lá. padrim.com.br/... Tosco Chanchada? Isso. Vai ficar só isso mesmo? Certeza? Não sei. Meu, vai ter o melhor link, melhor vídeo no link do post. Não, porque eu tenho certeza que já deve ter uns 2 ou 3 Tosco Chanchada registrado lá, cara. É isso aí. Tosco Chanchada hoje só está no ar devido aí ao apoio de todos os nossos ouvintes aí. Beleza? Isso aí. Valeu, galera. Valeu. Vamos pros e-mails, então? Retroalimentação. Recebemos um e-mail do Felipe Sarinho. Felipe Sarinho? Sarinho, cara. Felipe Sarinho, 25 anos, João Pessoa, Paraíba. Olá, toscos. Sobre este assunto de modificação corporal, eu queria falar sobre o mais escroto, na minha opinião. Puta, já vai mexer com o saco. Escroto? O mais escroto, tipo, o cara coloca um terceiro saco, né? É o tribol. Porque o cara vai ficar mais vulnerável à toa, né, cara? Porque... Ou então o cara, sei lá, juntar ali as bolas, sei lá, fazer um negócio. Fazer ou, tipo, sei lá. Um bolão. É! ou pega o escroto e põe na cara e faz cosplay de fofão, né? De Peter Griffin, né, cara? Que tem um saco no queixo. Vamos lá, qual que é o mais escroto na opinião dele? Goatse, é isso? Goatse. O ato de alargar o orifício anal, vulgo cu, a larguras extremas. No episódio você falou um pouco sobre isso aí, né, Perna? Falei. É, o Perna deve alargar quando ele resolve. Cara, eu gostei. A hora que o Perna falou assim, tem uns caras largando o cu. Aí o Bruno falou, o Perna fazendo propaganda um serviço novo dele. O Perna é um alargador. É, cara. O Perna. Pô, mas é absurdo isso, cara. Vamos ver o que o Bruno diz aqui. Que Bruno, porra? O Felipe. Oh, Felipe. Oh. Abraço pro Bruno Tomás aí, participou também do último episódio. Não sei por que diabos fazem essa porra e nem sei como diabos essa galera segura a merda. Já vi uma imagem de um cara enfiando um macaco hidráulico no tobo. Oh, crap. E eu nem quero tentar entender por mas quê. Um macaco hidráulico é tipo aquela ferramenta ou é tipo um símio molhado entrando cu adentro, assim? É um primata robótico, né, cara? Já... O cara pega um chimpanzé, besunta, né, deixa ele todo hidratado e enfia cu adentro. O chimpanzé de estimação dele que é o que tira a merda lá de dentro. Cara, não, mas ó, se o cara precisar de um macaco pra abrir o cu dele, aqui as pregas do cara é muito foda também, né, mano? É, tipo, mano, mas é o rei da prega. Real, assim, por quê, cara? Esse é o ser humano, né, filho? Meu, se o cara enfiar um macaco hidráulico no rabo e ficar alargando a porra toda, assim, mano, pra quê? Pra depois alguém gritar lá pra ver se faz eco? Né? Tipo, será que tem campeonato de bitola? Tipo assim, pois é. Meu tamanho da loca? Tipo, os bem... Eu ia falar agora, velho. Falei loca. E o Felipe Serinho manda um abraço e pede pra gente continuar tosco como sempre, beleza? Alô, Felipe. Abraço, Felipe. Então, rapaz. Felipe, então. Aí, ó. Olha o Felipe. Ele sempre puxando a sardinha. Sempre puxando a sardinha pra dentro. É, Felipe, então. É tudo mensagem subliminar. É, Felipe, então. Meu, eu não sei por que as pessoas... Ah, eu... Ó, cara... Tem hora que eu desisto da humanidade, então, assim, não quero nem entrar em detalhes nos porquês aí. Mas dizem que a pessoa é feliz é o que importa, então, foda-se, né, José? Que vai um macaco molhado pra... Vai, se o cara quer como é que é? Um babuíno? Um símio. Um símio. Um primato, um babuíno, sei lá dentro, o que for. Pau no cu dele. É, sei lá. Pau de macaco. Babuíno no cu dele. É. A gorila não tem o cu, seu filho da puta. Passa um mico no cu, né? Ai, retroalimentação. E vamos agradecer também a galera que comentou aqui no episódio, né? Um abraço aí pro Denada. O Hellboy que pergunta sobre a atrocidade do Perna aqui, olha que mancada. Hellbolha, porra, aumenta essa letra. É verdade, Hellbolha. Hellbolha, ele perguntou se eu posso ser considerado uma atrocidade. Não, né? Não, acho que não. Não, talvez um caso de ser estudado, mas nada mais que isso. Olha lá, Zé. Ah, o cara... É. Abraço aí também pro Túlio Silva, que curtiu o Triumph. Triumph, que o Renix mandou bala aí. Um abraço também pro PA Campos. É, que falou que eu tô parecendo o Lane Staley. Quem que é esse cara? É o vocalista do Alice in Chains, o que morreu. Ah, puta, mas o que que ele era? Ele era gordo e nerd? Não, na foto aqui você tá aparecendo, só que se fosse mais loiro assim... Credo, cara, não, me fala, tomar no cu. Aí o Murilo, nosso amigo, desenhista, o desenhista oficial do Tosco Chanchado... Meu Deus. Fala que eu também tô parecendo o Callum Blue. Aí eu respondi pros dois, falei, cara, eu não sei quem é nenhum dos dois. Quem é Callum Blue? Puta, cara, eu não tenho a menor ideia, velho. Eu mal sei quem é o Zé, velho, vou saber quem é o cara Blue aí, velho. É, então, cara, foda-se, tipo... Sei lá, podia falar com alguém mais famoso. Abraço pro Rodolfo Joffre. Sempre ele, tá ouvindo amigo. Aqui pela segunda vez o episódio já, cara. Chorou de rir uma vez e ouve de novo. Esses caras são foda, mano. O cara do pé podre, né? É ele que tem o Rider podre lá do pé. Sim, lá, sim, sim. O homem do Rider. Um abraço pro Anderson Paranhos. E o Anderson, que é um dos que falou que tá com vontade de contribuir, né? Mas agora tá numa fase complicada. Relaxa, mano. Vai ouvindo aí e divulga o bagulho. Esse cara velho, ó, falou que foi bloqueado com a outra conta, ó, se fudeu. Mas fez outra pra encher o saco aqui de novo. Provavelmente ele foi bloqueado no MDM, né? Certeza que foi lá no Melhores do Mundo fazer bagunça e os caras bloqueou ele. Cara, um abraço pro Laiolei e Aleloia. Eu não sei o que que é isso, cara. É o mesmo cara, rapaz. Ah, é o mesmo cara? É. Ele é o ex-cara velho? É. Agora com o nome mais idiota ainda. É verdade. É. Um abraço pro Guilherme Sansone, cara. Vai comentar pra não ter que voltar aqui depois e o pessoal postar as body modifications. Ah, é, porque acho que o alemão desafiou a galera a postar umas body modifications aqui nos comentários. Ah, é? E postaram ou não? Nenhuma. Ah, não, teve uma no final. Puta, boy, é bom que eu nem chego no final. Não, mas é, não é muito... É feio, mas não é hardcore, não. Puta, tô com medo, caralho. É, eu não fui ver isso não, cara. Um abraço pro Eduardo Ritalino, que perguntou sobre o episódio 75 e o Yuri. Yuri! Yuri também. É. Yuri! E tá respondendo... Nome feio, né, cara? Yuri! É. Um abraço também pro Mau Mau, que falou do Coscark, Zé. Mau Mau da Malhação. Coscark, né, cara? E é carqueja, né? É, faz sentido, cara. Como é que é? Coscark, os caras não sabiam por que, que o nome era Coscark. No episódio eles ficam perguntando, daquela merda, aquele remédio. O fígado, é verdade, eu ouvi falar esses dias. O Hendrix que lembrava dessa bosta aí. Ouvi falar que eu bebi pouco, né, no Natal, velho. E aí eu tava tendo ressaca até de comida. Nossa. Tava, nossa, o bicho pegou, cara. Ele falava pra mim tomar um Coscar, que era bom. É verdade, tinha uma mulher que falou assim, o cara falava pra mulher, né, o gaúcho lá, essa toma Coscar. É, que Coscar. É, parece que reseta o fígado, né? É. O PA Campos, que a gente já mandou um abraço pra ele, ele mandou um negócio aqui que eu acho que vale até a pena ler, cara. Uhum, mas... Antes de mais nada, vou elogiar a vitrine que ficou foda. É a salsicha que o alemão colocou lá. Se o Catena tivesse nesse episódio, ele poderia dar várias dicas, porque ele manja dos coques samurais, creme pra cabelo, etc. Aguarde. Vamos segurar aí pra uma próxima. Mano do céu, que medo desse body modification. É, qualquer ser humano normal, né? Eu, sinceramente, não entendo o que se passa na cabeça de uma pessoa pra querer mudar tanto o corpo, buscando a perfeição ou o desejo de ser único. O Vinícius pode responder isso. O quê? Como assim? É, você que é um cara... Que cuida da... É um cara fitness, né? É. Ah, mas o meu é mais pra jogar mesmo, viu, velho? Você não busca, assim, o desejo de ser único? Não, eu quero levantar o peso, velho. Eu quero vencer a gravidade, né? Um dia eu vou voar ainda, você vai ver. I believe I can fly. Aquele gordinho achou que poderia vencer a gravidade, cara. Mas a gravidade nunca esquece os gordos, velho. Aí o PA segue aqui, ó. Eu imagino que em alguns casos essa obsessão precisa de tratamento psicológico. Todos, né? Com toda certeza. Nesse ponto temos vários famosos, tipo o Donatella, a Donatella Versace. Porra, super famosa, não sei nem quem é. Nem eu, velho. É. Que já tem nome e aspecto de tartaruga ninja. Ah, os caras falaram dela. Ah, é a mulher que tá com cara de tartaruga mesmo. Essas pessoas, não sabia nem que era mulher por esse nome aqui. Essas pessoas não aceitam a velhice e acabam ficando totalmente desfiguradas. Cara, a que dá mais dó é a Meg Ryan, cara. Nossa, é verdade. A Meg Ryan, né? Dá muito dó. Ela era linda, velho. Ela era muito bonitinha, né, cara? Uma loirinha bonitinha. Puta, e aí aquela boca de botox. Ela parece, cara, o Coringa mesmo. Cara, ela parece o Coringa fácil. A Meg Ryan dá tristeza, cara. Você, ouvinte que é mais novo aí, não sabe quem é Meg Ryan, pega um antes e depois dela. Isso é fácil achar. Tem um monte, a Gretchen, velho. A Gretchen já era feia, mas, mano, agora tá medonha. É. A gente pode falar medonha aqui, né? Pode. Uma que... Uma outra também que foi triste, cara, pra mim é a Renée Zellweger, cara. Eu achava ela tão fofinha. Ela mudou totalmente. Muito, ela é outra pessoa. É, essa não é a menina do Tobey Maguire lá. Aquela... É, do Eu Mesmo Irene. É do Irene, Eu Mesmo Irene. Que o Zé chupinhou aí. É. Puta merda. Ela virou outra pessoa, perna. Outra pessoa, velho. Segue o comentário gigante aqui do PA. A única coisa que eu tenho é largador de maconheiro mesmo. E vou parar por aqui. Porque doeu pra caralho. Quer dizer, alargou o quê? Ele alarga maconheiro? Sai pela rua largando maconheiro? Eu tenho um alargador de maconheiro. O que você entende, Zé? Que o cara, né? Que eu tenho um macaco hidráulico. É. Cara, uma vez eu vi os caras fazendo um esquema desse de alargador do lóbulo, né? Eu não sei se ainda é feito assim, mas o cara pegava um estilete, na verdade, e enfiava no lóbulo e ficava rodando, assim, sabe? Creto! Mas não é um negócio que tipo, vai aumentando. Você vai só aumentando o tamanho do alargador? Pra mim que era assim. Eu também achei que era isso. Não, assim, mas esse provavelmente era pequeno. Uh-huh. Mas depois aí a galera vai pôr outros maiores, né? Então, pra mim que era mas só o furo um processo... não é pequenininho, assim. É meio que rasga mesmo. Credo, né? Cara. Pelo amor de Deus, cara. Bom, aí o PA manda aqui um beijo no coração do Elmer, né? Nosso novo internet. E ele fala pro Hendrix que o melhor olhar pra ir na academia é de manhã. E nesse horário só tem senhorinha e elas não ficam postando foto no Insta. É, tem um monte de tia aí com o Instagram também já, né, cara? Pois é. Retroalimentação. Um abraço também pro Márcio Joe. O Joe, né? Ele que mandou a foto, ó. Cara, não vou colocar, não vou. Não, olha isso, não, cara. Não, é pra ver, não é? É das japonesas lá que aumentaram, assim, o olho pra ficar, tipo... Mangá, né? Ela. Que bosta, puta, velho. Que ah, e sem merda. Contar que o bronzeamento é artificial. Olha isso aqui, cara. Parece uma bolacha traquinas. Parece uma negresco. Olha isso aqui, nem sei o que parece, velho, olha que bizarro, mano. Cara. Mas elas são assim normalmente ou elas se montaram pra ficar numa festa desse jeito? Não, eu acho que elas são parecidas com isso aí, né? Tem a maquiagem por cima, mas elas já são medonhas. Mas o olho foi mais aberto aqui, Márcio. Não, então o Márcio Diogo foi tranquilo aí, foi tranquilo. É, Márcio Diogo mandou aí obrigado, mandou uns elogios aí, gostei, valeu. E por fim, um abraço pro Igor Azrak. E sobre o episódio 75, vocês já estão sabendo, beleza? E para comentários, críticas, sugestões, você pode mandar e-mail para email@toscochanchada.com.br. Siga-nos no Twitter, né, Tosco Chanchada. Temos também perfis no Facebook, nossa página lá, né, nosso grupo no Facebook e WhatsApp também tem, e agora também tem Telegram. Puta merda, vocês estão no Telegram pareia, também, né? Cara. Enfim, né? Já tem gente indo pro Telegram mesmo? Algumas pessoas estão lá, poucas, mas... E o medo do WhatsApp cair de novo, né, cara? Você não tem com quem conversar. É, porque essas pessoas, né, é foda, você tem amigo pra caralho. No mais, a gente... Ah, a galera fez um pandemônio aí por causa do WhatsApp. Pô, dois, né, dias, velho. Nem deu dois dias. Não, tô falando, mas se desse dois dias, matar, velho. Pois é. Bom, no mais, a gente tem que agradecer novamente a toda a galera que nos apoia, não só via Patreon e agora pelo Padrim também, mas a galera que isso tem aumentado bastante. Eu reparei que muita gente tem compartilhado os nossos posts no Facebook. Então nós temos alcançado mais pessoas por causa dessa galera que abraçou a causa aí e tá compartilhando aí os nossos posts. Beleza, galera? É isso aí, Tosco Army, mandando ver. A gente agradece pra caralho vocês aí, né? E vamos que vamos, que o episódio tá bom, hein? Tá bom, hoje vai ser foda, hein? Vai tá ser bom. Do caralho. É. You never close your eyes. É isso aí, galera. Grande abraço. Deu uma palhinha do episódio. Mais um episódio patrocinado pelos Top Patreons. Senhoras e senhores do Brasil, nós estamos ao vivo, diretamente da Arena Abreuzão de Marília, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados. Apresentando no canto azul, o vilão. O peso mais que pesado, pesando no dia de hoje, R$4,20, dólar. E no canto vermelho, pesando sei lá quanto essa cambada toda, os The Top Patreons. Fábio Kiss, Diego Arven, Sandro Felizardo, Paulo Libardi, Molina e Éder Giacomino. Este episódio do Tosco Chanchada só é possível graças aos nossos top patreons que juntos lutarão contra as forças do mal. Será que eles vencerão? Então prepare suas luvas, calce seu protetor bucal e vamos pra luta! Tosco! Eu vou começar falando de um filme que a gente já fez um episódio sobre esse filme, que é o The Warriors, Os The Selvagens da Noite, né? Os The Selvagens de la Noite. De la Noite, tem um espanhol no meio. Ele é o britânico espanhol, né? É. Vai dizer que é aquele norte-americano, o Emílio Esteves, né? Meu, quem não lembra do Selvagens da Noite, né, meu? O filme se passa durante apenas uma noite, uma gangue vai se encontrar num local onde todas as gangues estão reunidas e eles são acusados de um assassinato e são perseguidos por todas as outras gangues, né, e devem voltar pro seu território. O filme é isso. A gente fez um episódio de 4 horas falando disso. A gente podia ter falado 5 minutos só, mas aí a gente ia ficar sem pauta, né? Qual é o número, José Ferreira? 58. Precisamente, é o nosso episódio número 58. Acho que é o 62. Ó, o Pernas acho que é o 62. Sei lá, não importa. Na continuação dos The Warriors, O filme se chamaria Os The Walkers, Os Selvagens da Noite 2. Ameaça Fantasma. Ah, eu achei que ia ficar da hora. Achei super original. Não, né? Não, mas vai ficar da hora. Espera saber por quê, caralho. Não vem culpando nós, não. Aqui tá a sinopse. Em 1981, 2 anos após a grande reunião, os guerreiros se tornaram uma das gangues mais respeitadas de Nova York. Olha aí. Tomando a força o lugar dos Riffs, como líderes entre as gangues. Porém, graças aos acontecimentos da noite da reunião, a polícia está mais ativa e treinada e violenta. Cada dia fecha mais o cerco contra as gangues. Para compensar a falta de contingente, uma decisão controversa passa por cima da polícia da cidade e cria uma divisão especial de policiais sem identidade infiltrados dentro das gangues. Esses policiais são chamados de... Fantasmas! Aí, seus filhos da puta! Seus filhos da puta! Falei, caralho! Pega aí que rodou a tela aqui. Continua. Esta obra-prima do cinema conta a história... É, tem que valorizar, tá certo? Esta obra-prima do cinema conta a história desses policiais que estarão infiltrados em diferentes gangues quando são desmascarados justamente no dia de uma nova reunião e devem se unir e correr por suas vidas nos territórios de várias gangues. Sozinhos e desesperados, eles só podem contar um com os outros para tentar escapar da cidade. Tá, mas então eles virariam uma outra gangue, os fantasmas. Isso mesmo, entendeu? Mas todas as gangues estão atrás daquele grupinho. Havia tipo um fantasma em cada gangue. Exato. Infiltrado em cada gangue, e aí de repente quando eles são descobertos, eles se unem e formam a gangue deles. Aí tá aqui, ó. Mas vão pro pau ou eles vão fugir? Não, eles vão fugir, mas tá ligado, o filme é de ação, porra. É. Eles vão trombar tudo aquelas gangues que teve no 1. O filme é cheio de easter eggs, foda pra caralho o filme. Mas eles são os policiais infiltrados, então eles são do benzinho. Eles não têm identidade, se liga, a polícia mesmo não conhece eles. Eu chupinhei pra caralho os infiltrados, vai, vamos falar a verdade. Mas vai ter alguns dilemas aí, né? Porque provavelmente em algum momento gangues rivais vão se encontrar e os amigos fantasmas vão ter que sair no braço também. É, né? Claro, é o que eu falei. Então, mas aí que tá, cara. É por isso que você falou dos infiltrados. Me veio isso na cabeça mesmo. Porque, por exemplo, o cara lá era um infiltrado do mafioso na polícia. Exato. Mas ele tá batendo mafioso na porrada, por quê? Porque ele tem que mostrar que ele é da, né? Aí tem alguns detalhes aqui que ajuda a imaginar o filme, ó. Esse filme é centrado no fantasma infiltrado nos guerreiros. Afinal, o filme chama-se Os The Warriors. Os policiais infiltrados não são conhecidos pelos policiais da cidade. São um tipo de policial federal. Ah, tá. Então na polícia local. Isso, a polícia local não sabe. Polícia local não sabe deles. Por isso que eles têm que fugir da cidade. Ficou bom assim. Swan é o novo líder dos guerreiros. Como que é o nome do Mussum, hein? É o Ganso. É o líder dos Warriors. Ah, o Swan. Eu entendi isso. O Mussum. É o novo líder dos guerreiros, que é líder entre as gangues. A reunião é marcada em uma noite especial, onde várias linhas do metrô estão desativadas para manutenção. Ou seja, para obrigar os caras a correr mesmo. No final, ó, vou dar um spoiler, hein? No final, o mocinho que sobrevive é preso e acaba na mesma cela que o Ajax. Também é preso num membro do Warriors, lembra? É. E dá a entender que o Ajax sabe quem ele é, ou seja, vai apagar o cara, né, mano? Antes dos federais liberarem ele, assim. Antes dos feds. É, eu achei que ficou da hora pra caralho. Eu gostei da ideia. Os policiais locais estão se envolvendo de alguma forma ou não? Estão tudo cagando de medo das gangues e estão só dentro dos departamentos? É, mais ou menos isso. Eles tentam manter a ordem. Mas eles não se intrometem muito. Eles tentam dar porrada, cara. Fazer o quê? Não dá pra matar todo mundo, né, cara? Eles têm pouca gente, meu. Aí eles deixam o pau comer, meu. Mas aí... Mais ou menos como funciona lá em Ortigueira, onde eu morei. Mais ou menos. Lá tem o coronel, né? Tem um coronel lá também, Aí tem, né, mais umas gangues do interior. E aí a polícia, de vez em quando, finge que faz alguma coisa. Tá certo, é uma opção. Mas as gangues lá de Ortigueira, tudo de índio, não era? Não, tem índio também, mas é que a vantagem dos índios é que eles são protegidos pela FUNAI, né? Então, dá uma merda, a FUNAI vai lá e resgata os caras. Então, né? Mas os membros de gangue são protegidos pelos direitos humanos, né, cara? É, é isso. Você não pode, cara, sentar a mão neles. A FUNAI, velho, é os direitos humanos com foco no índio. É, porque eles têm o direito... Cara, eu ia falar, porque eles têm os direitos humanos e os direitos dos índios, mano. Não, cara, é verdade, eles têm dois direitos. Eles roubam pra caralho, eles roubam, se envolvem com violência, se envolvem com todo tipo de crime. Eles não respondem as mesmas leis que a gente. Deixa eu passar uma mensagem. As opiniões expressadas nesse podcast são de caráter puramente fictícias e de responsabilidade dos próprios caras que citaram. Vocês iriam ver o caralho. Filme? Caralho, eu gostei, caralho. Só de ser os The Warriors, eu já ia ver, lógico. É, claro. Mas corre o risco de numa dessa acontecer com o Tron, né? Então, mas o que eu pensei, cara? Vai ser a mesma pegada, o filme vai se passar em uma noite só, aquele mesmo ritmo alucinante, com os caras fugindo. Vai passar em que... Em que é? Ah, em 81, dois anos depois do primeiro filme. Ah, legal. Pra não legal. Ter celular, pra não ter... Senão vem uma bosta, né, cara? É, não, é isso que eu ia falar, a tecnologia. Não, a tecnologia de cu é rola, lá é só na porrada, velho. Dá pra colocar um monte de locais dos primeiros filmes também. Uma pena que não poderia ser os mesmos atores, né? Que eu vou fazer hoje. É, hoje aí, não né? ia dar certo, claro. Mas podia ter uma nova gangue que causasse também o terror nas outras. Ah, você quer ouvir o The Warriors 3? Eu tenho aqui também, cara. Selvagens da Noite 3, um novo começo. Eu queria saber quem que você escolheria aí pra ser o protagonista agora. Pra ser o elenco, cara? Ia ser foda, hein, mano. Quem é o cara que ia ser o líder dos fantasmas? Ah, sei lá, aquele cara do Crepúsculo lá, o lobo. Não, pelo amor de Deus, cara. Tinha que ser o Ryan Gosling do Drive, né? Tem, Ryan Gosling, pode ser, pode crer. Ia ser foda pra caralho, mano. Sabe que uma coisa que eu não pensei? Tem que ter o lance do rádio, né, velho? Tem que ter, de alguma forma. Agora, o outro cara que podia estar ao contrário, o Ryan Gosling, é o... Do it! Just do it! Pelo amor de Deus, cara. Ele tem 60 anos, cara. É que ele é pequenininho. Ó, eu colocaria o Keanu Reeves, né, cara? Demorou pra ele falar do Keanu Reeves. Nigel Mansell como agent. O Vinícius tem três referências na vida dele. É o Cristiano Ronaldo, Nigel Mansell e o Keanu Reeves. E na música o Leme, né? Tinha, né? Tinha. Eu não fechei o filme igual o Vinícius fez, não, tá? Porque o Vinícius tá com a intenção de vender o roteiro já. Então aí eu vou... A sinopse até agora tá assim. É o Beetlejuice 2. Os fantasmas se divertem mais ainda. No Brasil ficaria assim. Sabe, podia ser assim, Beetlejuice 2. Os fantasmas se divertem 2. No Brasil, só os fantasmas se divertem, né? Mas agora a gente vai globalizar e nós vamos colocar os dois títulos. Beetlejuice, fantasmas se divertem mais ainda. Da hora, então, não, ficou bom. Aí a sinopse é assim: 27 anos depois de. Nossa, então é agora. É agora. Ah, tá se passando agora então, beleza. Tá se passando agora, porque o filme tem 27 anos. Uhum. 27 anos depois de se deparar pela primeira vez com o sobrenatural. Lídia, que é a personagem da Winona Ryder, ainda divide a mesma casa de Bárbara e Adam. Uhum. Mas agora ela usa os seus dons para facilitar a transição de pessoas recém-falecidas. Quando Lídia é chamada a um sanatório onde dois jovens médicos perderam a vida e não conseguem compreender sua nova situação, ela descobre que vai ter que lidar com todos os ex-pacientes que morreram naquele lugar. E só existe uma pessoa que pode ajudá-la a combater essa loucura sobrenatural de igual para igual. E é a hora dela invocar Beetlejuice. Porra, ficou da hora. Olha, puta hein? Que pariu, olha, cara. Hein? Legal esse mesmo, hein, cara. Marqueteiros dos infernos. É. Né, não, ficou massa, velho. E agora o Michael Keaton voltou com tudo, né, cara? Depois cara, do Birdman. Tinha que ser ele mesmo, né? Não, tinha que ser ele. Tinha que ser ele. A Winona Ryder saiu da cadeia? Podia ser ela também. Ela vai roubar a cena. Puta merda, cara. Nossa, cara. Buzena e chacrinha pro Lucas. Pela primeira vez, tá vendo? Mas a Winona, no primeiro, ela fez a filha, né? Do casal que morava na casa. Isso, agora ela é a dona da casa. Agora ela é a dona da casa. Porque no final do primeiro, eles continuam morando junto. Ela fica na casa, os pais dela também, e o casal, que é o Alec Baldwin e a Gina Davis, continuam lá. Uma curiosidade, dando uma lida sobre, pra tentar lembrar, resgatar o nome dos atores dos personagens, já tá sendo produzido o Beetlejuice 2. Sim. Já tem confirmação da Winona Ryder e também já tem a confirmação do Michael Keaton. Oh, legal. Que da hora, cara. Direção do Tim Burton de novo, e o roteiro tá sendo escrito por um cara que eu não conheço. Então, assim, já estão em pré-produção. Cara. Deviam contratar o Lucas Ferreira aí, né? O Tim Burton, ele exigiu a participação do Keaton, né? Exato, no filme. Ele falou que ele só teria continuação se o Keaton fizesse. Mas é uma coisa pra se discutir, né? Porque o Michael Keaton é um puta de um ator, né, cara? Não, e com maquiagem não vai fazer cara, diferença. Cara, ele é o Batman, velho. Ele é o Batman definitivo, velho. Ai, caralho. Ele é o Batman e o Homem pássaro definitivo, velho. E o Beetlejuice ganhou o Oscar de melhor maquiagem na época. Com maquiagem e... transforma o Michael Keaton, mesmo que não precisasse, mas você deixa ele de qualquer jeito, né? Não, cara, eu achei que a sinopse ficou muito foda, cara. E assim, vamos falar do filme. Vamos lá, os caras estão no manicômio, então, a partir de agora. Vamos pro final do filme já, tem que dar um spoiler final? Do final do filme, cara. Não regaça aí, vamos lá. Não, fala isso aí, velho, eu não tenho criatividade. No final do filme, agora sim, pensando na hora. No final do filme, o Beetlejuice consegue uma negociação lá com o Sobrenatural, consegue um passe livre e faz no manicômio o próprio castelo dele. E agora o manicômio é do Beetlejuice e tudo que tem lá passou por lá, o tom do inferno, do céu. E ele que manda agora, ele é o dono da porra toda. Ele vira uma luta. E é um filho da puta, né, cara? Ele é muito louco, né? Não, ele é, só ele pra... Imagina, tipo, um monte de fantasma louco, de manicômio. Na mão do Beetlejuice. É, ele que ia ter que conseguir lidar com esses caras, então. Mas, ó, ela... aquilo lá pode ser como se fosse o pandemônio, né, cara? É o lugar, tipo, os mortos loucos, os mortos, fica tudo preso lá. É, ele... então, é ele lá... Ele seria um serviço de utilidade pública no final. É. Exatamente, tipo, pô, você não consegue lidar com o cara? Joga lá no manicômio do Beetlejuice. Esse é o 3, o Beetlejuice já com o manicômio trabalhando pro além. Esse jogando... é o Asilo Arkham, né? É verdade. O Asilo Juice aí. Asilo Juice. Que porra, velho. Não, ficou foda. É um bom nome, inclusive, pro Asilo, né? Ai, que da hora. Produtoras, por favor. É. Vantagem que todos os atores estão vivão aí, né? Dá pra fazer. Opa, Tim Burton, liga a nós aí, mano. Mr. Taliman. Dali mi banana. Quando eu resolvi escrever sobre uma continuação, eu já fui num filme que é muito difícil, que é o Clube da Luta. Você é louco. Que vai sair também, né? É os o que quadrinhos, dizem, é o que dizem, né? Né? É, os quadrinhos estão por sair, ou já saíram, não sei. Mas não sei se isso vai chegar a virar filme, né? Mas assim, a gente tem aquele... ele deixa um final que abre, porque o final é com metade da cidade... E no chão, cara. Fodida, né? Fodida, explodindo. Então, meu, tipo, um monte de prédio desabando. Claro que isso vai gerar uma comoção, que é o que a gente não vê. Mas você tá ligado, cara. Foi o que eu falei no grupo lá que a gente tava brincando. O Clube da Luta 2 é os 12 macacos, velho. Os caras continuam fazendo tanta merda que tem que voltar alguém do futuro pra dar um jeito no Brad Pitt, cara. Ele não conseguiu se livrar do Brad Pitt. O Edward Norton não conseguiu se livrar daquela outra personalidade. Nem a pau. Então, vamos lá. Ninguém conseguiria se livrar do Brad Pitt. Ele é muito gatão, velho. Ele é um pão, né? Nossa, Brad Pitt ninguém. É foda, Vinícius. Nossa senhora, velho. Que homem. Que homem. Que homem. Que homem. Rola bem fácil. É com o Brad Pitt, só o Wesley Safadão. Só. Vamos lá, Tyler Durden deixou metade da cidade destruída. Peraí que o Perna não consegue parar de rir aqui, peraí. Perna tá numa crise. Agora o Perna chora, agora é a tristeza. Deixa ele falar que bosta, que passa. Não, tô abaixo desse microfone aí, porra. Segue, segue. Que bosta. Tyler... Nossa, babei tudo. Fale Furfur. Vai, segue. Tyler Durden deixou metade da cidade destruída em um ataque terrorista. Eu coloquei terrorista entre aspas aqui, mas é um ataque terrorista. Sim. Narrador Marla, a mulher, né, que tá com o narrador. Vamos chamar de narrador porque ele não tem nome, né? Então, assim, se você pega, por exemplo, até no IMDB lá, a ficha do filme, o Edward Norton tá acreditado como The Narrator, né? Tipo, o narrador, ele não tem um nome, o personagem. Então, quando eu me referi a narrador aqui, pra quem não tá pegando, é o Edward Norton. É o Edward Norton... Sem o Tyler Durden. Sem o Tyler Durden, isso. Que é o Edward Norton. Que também. É o Edward Norton também e o Brad Pitt, né? É, melhor ainda. Narrador e Marla se veem em uma situação complicada. O que vão fazer a partir daí, porra? Pra onde que eles vão? Porque a cidade tá inteira fodida. As investigações do FBI, porque o FBI, é claro, foi chamado, estão apontando, na verdade, por um grupo de árabes que são conhecidos por assumir inúmeros atentados terroristas. E o narrador não entende. Como que esses árabes estão sendo acusados? Por que que essas investigações estão chegando nos árabes? Aí a Marla conta pro narrador que quando era o Tyler que tava assumindo a personalidade, o Tyler plantou. Nesse caso, a Marla já sabe do bem bolado sabe, ali. Ela já sabe da esquizofrenia do cara. E seria um threesome entre eles ou não? É, não sei se os dois fazem ao mesmo tempo, né? Mas o Perna é um pervertido, né, cara? Olha o que ele fica pensando. Olha o que ele fica pensando. Aí a Marla conta, ó, foi o Tyler que espalhou umas pistas que levam o FBI a acreditar que esse grupo árabe é o responsável. Só que, aí que tem um problema. Então o FBI, que é a Polícia Federal, tá atrás dos árabes. O Angel Face, eu não sei se você lembra, é o personagem do Jared Leto, que era o loirinho bonitinho, que ele destrói a cara do cara. Sim, no sim. Murro, você lembra? Sim. O cara destrói a cara do Angel Face na porrada, e ele simplesmente vira e fala assim, né? No filme 1 lá, né? Eu só queria destruir algo bonito. E ele destrói a cara do cara, meu. E o cara fica desfigurado. Daí o Angel Face, após ser espancado e desfigurado, né? Tipo, ele perde o que ele tem de melhor, que é a beleza. Ele vai até a polícia. Ele guela, ele quebra a primeira regra. Ele vai até a polícia. E a polícia fala pra ele, você vai voltar pro grupo, mas você vai voltar, porque ele volta. A polícia vai falar, você vai morrer, porque cagueta morre cedo, seu filho da puta. Você vai voltar pro grupo, mas agora você volta como um infiltrado da polícia. Então, o Angel Face volta no final do 1, ele volta como infiltrado. Então, agora, a polícia já sabe, a polícia local tá tentando arrumar provas de que quem destruiu tudo foi a gangue do Clube da Luta. Enquanto o FBI acha que são os árabes. O problema é agora, o FBI vai culpar os terroristas e começa uma série de perseguições contra células terroristas nos Estados Unidos. Numa dessas investigações, o FBI prende a família, pai, os irmãos, de um membro árabe do Clube da Luta. Nossa, que treta. Cara, esse membro conta pros outros árabes o que ele sabe. Então é um outro cagueta, um outro cara que quebrou a regra. Falou assim, ó, meu pai tá preso, meus irmãos estão presos pelo FBI por uma coisa que eles não fizeram. Quem fez isso foi o grupo liderado pelo Tyler, etc. E o que é que acontece? Aí o narrador, os terroristas começam a perseguir o narrador pra tentar forçá-lo a assumir o crime, pra livrar os árabes que são inocentes nesse caso. Agora o narrador e a Marla, ajudados pelos membros do grupo que ainda estão do lado deles, começam uma fuga, perseguidos por terroristas de um lado e pela polícia local do outro, que a polícia local tá querendo provas. Né? O FBI acha que são os árabes, o FBI não tá na parada, então quem tá perseguindo eles são os árabes e a polícia local. Aí o narrador pensa em cortar tudo, a polícia assumir o atentado ou se matar pra acabar com esse problema de vez. Só que a Marla e os demais membros do grupo, que estão ajudando a escondê-lo, começam a questionar por que que ele mudou tanto. Quer dizer, a Marla sabe por que que ele mudou, mas os caras do grupo não sabem. E assim, que ele vira um bunda mole, né, velho? É que ele vira um bunda mole. Então, assim, aí os demais membros do grupo que estão ajudando a esconder o cara começam a perguntar por que que ele mudou tanto. Aí os caras ficam em cima dele. Pô, cadê aquele cara subversivo? Cadê o anarquista? Cadê o cara contestador que liderou essa porra toda? Queremos Brad. E o que acontece exatamente? O que que acontece? A hora que os caras estão em volta do narrador falando, cadê aquele cara subversivo? Cadê o cara anarquista? Sobe a música. O Tyler volta. E aí, qual é a música? Qual é a música do filme? Rage Against the Machine? Provavelmente. Tem que ser uma coisa pesada. Uau! E agora, só que agora a diferença é que agora o narrador sabe que o Tyler é uma personalidade alternativa. E isso que é foda, porque ele sabe que ele tem que lutar contra aquilo, e agora são duas personalidades lutando pelo corpo. É, porque antes, quando o Tyler assumia, ele sumia, né, cara? Ele sumia. Agora não. Agora, o que acontece agora é que são duas personalidades lutando pelo corpo do cara, entendeu? E você o Tyler... E o Tyler mete o dedo na cara, né, metaforicamente, no narrador, e fala assim, mano, eu que dei notoriedade pra você, eu que dei vida, sua vida era uma bosta. Então, assim, esse corpo hoje tem vida por minha causa, então, pelo amor de Deus, vai tomar no seu cu. E aí o conflito agora é um conflito psicológico entre o narrador e o Tyler, e também um conflito policial, porque o narrador e a Marla estão fugindo da polícia local e dos árabes. Não, ficou então, foda, Zé. Muito bom. Toca aí, mano. E ele termina num consenso? Então, ele consegue controlar isso? É, eu fiz mais ou menos o que o Lucas fez, né? Ele vai acabar no manicômio do Beetlejuice lá, né? No Asilo Juice. Não, mas eu deixei aberto pra vocês me ajudarem a fechar esse negócio, cara. Porra, mas ficou legal, velho. Ficou legal, cara. Seria legal se ele conseguisse um domínio sobre as duas personalidades, né, cara? Puta, ia ser foda. Ia ser foda mesmo se ele arrumasse... Se fosse tipo um gatilho, se né? Se o Tyler Durden conseguisse um corpo pra ele. Exatamente, eu uso quando eu quero, né? Igual o Hulk, quando a pessoa pegou o poder dele. Conseguisse um corpo. Exatamente. Sei lá, um necromante, alguma coisa assim. Cara, tipo o Hulk. Daquele boneco assassino, Chuck, que ele tem as moral. É verdade. Você coloca o Tyler dele no corpo de um boneco, qual é o nome do filme? Que boneco maravilhoso. Coloca o corpo do Tyler dele no boneco Ken, né, cara? Daí você teria uma bicha brava. O narrador tem que administrar assim, se ele aceita a ajuda e a dependência que ele tem, né, do Tyler Durden, ou se ele continua renegando algumas coisas da personalidade dele, porque sabe que lá na frente pode ser prejudicial. Então, mas né? O Tyler então pode ser a solução pra ele se livrar da polícia e dos árabes. Ah, tá. Né? Ah, tá. O Tyler pode dar algum jeito de se livrar. Hoje já tem um plano pra se livrar e só vai se livrar quando assumir o controle absoluto, né, cara? Exatamente. Vai virar tipo um Hulk, assim. Então, o Tyler na hora que ele precisar, né, cara? Puta, se ele tivesse um gatinho, se ele tivesse esse controle aí pra chamar o Tyler na hora que ele precisa, né? Puta, eu preciso pensar numa filha da putice que tem dois policial me seguindo aqui, eu preciso... Dá um jeito esses dois, cara, filho da puta. Aí já aparece o Tyler encostadinho lá. Faz isso aqui. Cara, faz aqui. Isso. Não, imagina. Brad Pitt só entra na sala assim. Se chegasse nessa situação dele ter um controle de trazer o Tyler, cara, rapidinho o Tyler ia virar essa mesa, ia conseguir tomar o controle de volta, ia se colocar de novo na situação de controle. Ele ia conseguir mexer de novo a cabeça lá do narrador, do personagem do Edward Norton, e voltar o controle pra ele, porque ele é muito safo. E outro, o Edward Norton é fraco, né, cara? Ele é fraco de mente, cara. Uma série que tá mexendo com isso daí é a série do Gotham City. Eles estão fazendo isso daí com o personagem do Charada. O Charada, tipo, eles puseram o personagem como um cara merda, que não gosta da vida dele, que faz as coisas tudo certinho, que não sei o que, e de repente apareceu uma segunda personalidade pra ele, entendeu? É como se fosse, tipo, o nascimento dele. E ficou foda, porque ele de repente, ele escolheu ser o Charada. Só que, tipo assim, é bem diferente dos quadrinhos, que eu não lembro do Charada ser um cara... Eu tô dando spoiler pra caramba. É o Jim Carrey, né, cara? Vai lá. Então, mas... Porque, assim, ele assume uma personalidade, tipo, assassina, cruel pra caralho, assim, sabe? É, mas isso aí é clássico, né? Isso é a metáfora do Magic, o monstro que tem... Eu não queria falar, não. Tem no caso do Clube da Luta também. É, então, mas no caso do Hulk, ele não escolhe nenhuma das duas, né? Ele tem uma só. Existe um gatilho, caso, né? No caso do Charada, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Minha vida é muito mais interessante desse jeito. Zé chupinhou do eu mesmo e Irene, obviamente, né? Olha, é verdade, né, cara? Não dá pra criar. Quando eu falei, cara, eu chupinha infiltrados. Quando eu tava lendo, eu falei chupinha infiltrados. Agora já era, agora eu vou falar. Mas dava pra colocar isso aqui no cinema, dá, hein, cara? Ficou da hora pra caralho, velho. Eu já fiz uma coisa bem mais Sessão da Tarde, assim, sabe? Mais divertida, saindo aí dos filmes pesados do José Ferreira. Sessão da Tarde tem altas confusões. Então, altas confusões. E voltamos com a Curtindo a Vida Doidado. Ah, que no título original seria Salve Ferris, imitando aquela camiseta que eles usam durante que ele tá doente lá e tal. E no Brasil seria Curtindo a Vida Doidado 2, Ferris em Apuros. Claro, né? Pô, mano, não sei. Sempre estraga, né, cara? No Brasil é tudo em apuros, do barulho, da altas pesada. Confusões. Altas confusões. Isso, é sempre a mesma coisa. Cara, eu acho que o único título, assim, aliás, assim, um dos únicos títulos que eu me lembro que ficou bom, depois, assim, pensando bem, ficou bom, foi o Divertidamente. Né? Eu ia falar isso. Pra mim, ele é melhor em português. Inside Out faz pornô, né, mano? É, Inside Out é pornô pra caralho, mano. Então, eu fiz uma sinopse pequenininha e daí ficou assim, que obrigado a pagar a Ferrari que eles destruíram, o Cameron, ele faz um estágio nas férias de verão com o pai dele na empresa. Só que ele acaba pegando gosto e se dedicando à área legal, ele acaba se formando em direito e ele se torna no que ele sempre odiou, que é a imagem do pai dele, né? Aquele cara que só trabalha e só isso na vida. O Ferris, daquela maneira orgânica... Orgânica! O Hendrix adora essa palavra. Então o Ferris, usando aquela malandragem dele, continua lá fazendo as atrapalhadas nele no computador, que nem ele fez mudando as notas dele lá, e ele vem fazendo isso até hoje, e daí do nada ele cria uma rede social de sucesso e aplicativo paralelo pra ela, e se torna meio que na sorte um grande empresário do ramo, assim, referência de sucesso na cidade, né, tipo, eita, causando aquele ódio mortal que a irmã dele já tinha, né. Daí no meio, pra pagar uma dívida, o ex-marido da sua irmã, da Jennifer, que é o Charlie Sheen. O Charlie Sheen, é verdade. Ela se casa com ele, daí eles se separam, e o cara fica cheio de dívida, ela ele entrega, isso... o Charlie Sheen, né? Ele vai na... Olha, eu tô falando que esse cara é pervertido. Porque o Charlie Sheen provavelmente torou até o cachorro, né? Certeza, a melancia. A mulher vai comer uma mamão e pegar água. Nessa separação, Charlie Sheen fica com uma dívida e pra pagar essa dívida ele pega um papéis, uns documentos de patente de uma das criações do Ferris e ele entrega, né, essas documentações da patente do Ferris pra um dos seus maiores concorrentes, assim. E esse concorrente usa como artifício pra um processo de plágio contra o Ferris Bueller. E ele expõe esse ocorrido num telão na reunião de 30 anos do colégio, onde o Ferris chega todo sendo o rei da cocada preta lá no baile e tal, e daí no telão passa lá que ele é um cara que ele usou as ideias de um outro cara pra fazer tudo. Então o Charlie Sheen seria o vilão do filme. É, né? Tipo, vida, ele, da vida. Ele se fudeu, ficou com dívida e fez isso daí pra vender pro cara. E depois desses 30 anos, ele precisa novamente do Cameron, né? Só que dessa vez, em vez de só cobertar, ele vai ter que provar a inocência do Ferris. E, caralho. E daí... Mano, isso... Sessão da tarde? É, mano, tá muito complexo isso aí. Complexo. Ficou bom pra caralho. Não, ficou bom mesmo. É melhor que o primeiro de... E daí eu fiz assim, o Ferris Bueller como esse magnata das redes sociais. Ele casa, eu não sei, eu não lembro o nome da menina, é Solane, né? Também não lembro. Da namorada dele, ele casa com ela. Então ela vai estar no filme também, eles estão tudo vivos. E o diretor? O que virou do diretor? Então, agora está o negócio. Ah, concorrente é o filho do diretor da escola. Putz, velho. Que teve a adolescência destruída porque o pai ficou doente mental por causa que ele perseguia muito Ferris. E o pai pagou onde? É, não, o pai morreu. Tá no Beetlejuice. No asilo. Vai todo mundo pra lá. Cara, vai fechar todo mundo no... Crião. Até o seu Nonô vai pra lá. O seu Nonô vai ser porteiro no asilo Juice. Cara. Seu Nonô quer entrar no asilo Juice porque os loucos baixam punheta pra ele, né, cara? Ô, Gabi, ficou bom pra caralho. Isso ficou passaria legal. Hoje, né? É isso, é. Passaria depois de 30 anos. Eles teriam mais ou menos hoje... Eles estavam com 17 anos na época, eu acho. É, 16, 17 anos. Eles vão estar com uns 45 anos a 50 anos, assim. Pô, ficou legal, né? É verdade. E os ladrões? Será que os ladrões... É, os ladrões devolveram o carro, pô? É, na verdade... Eles curtiram a vida doidada. É, os panelinhas lá, zoeiram lá, cara. O que será que aconteceu? Estão até hoje lá, no mesmo lugar, dando rolê de Ferrari. Estão lá cuidando até eles hoje foram, dos carros. Eles foram guarda-carro na festa de 30 anos. Ah, é verdade. Hoje que ia ser um easter egg foda, né, cara? Pode crer. E pegaram o carro do Ferris Bueller e saíram no pau dessa vez. Com certeza. E agora o Ferris era um magnata das redes sociais, ele teria uma Ferrari dele, né? Melhor sim. Ainda, alguém chega de helicóptero, né, cara? Aí os fãs dispersem. Pode deixar comigo, senhor, eu guardo ali. É. Eu guardo. Não, e assim, pra fazer referência ao primeiro filme, tem que ter em algum momento uma dança, né? Vai ter que tocar uma música ali. Uau. Né? Que nem tocou comigo. Até daí lá, vai ter a dança do baile, né? É verdade. Tem que ter aquela cena de corrida ser, do Ferris. Pode ser a mesma música, né? É, ou sei lá, né? Faz um Johnny B. Goode, aí já faz uma homenagem ao De Volta pro Nossa Senhora. Pô, mas imagina aquela cena de corrida de novo, ter algo parecido com aquilo, né, cara? O Ferris tentando alcançar algum lugar antes de alguém chegar, ou alguém chegar... Tipo o Zembun. Porra, ia ser muito foda. A hora que ele passa das minas lá, legal. Que ele volta, né? O Ferris Bueller, o que vai fazer, não sei o quê. Que da hora, cara. Tendo Família da Pesada aquela cena, já viu? Não vi. É o Stewie voltando, né, cara? Correndo, ou o Brian correndo. Eu acho que é o Stewie correndo assim, velho. Ele volta, tem a mesma coisa, tem duas minas tomando sol lá. Ele volta, prazer, estilo, não sei o quê. Que da hora, cara. Na boa, dá um depoimento. Tá ficando muito foda. Ficando muito foda, cara. Você não viu estragar isso aqui ainda. Não, não. Vai lá, Perna. Agora o Perna é o âncora do negócio. Então ele vai jogar pra baixo agora. É, agora eu vou destruir isso aqui. Cara, eu fiz uma continuação de Esqueceram de Mim, que eu nem sabia que tinha um terceiro e quarto filme. Tem 5 filmes, 6 filmes, não tem? Não, acho conta, que... né, cara? Acho que até o quarto filme. Ah, mas eles não são com elenco, não tem nada a ver com... Não tem nada, não tem nenhuma ligação com o outro, é só o nome mesmo. É, então... O que vendeu a franquia, né? Mas... Vocês fizeram a franquia, né? O primeiro ainda é com o Macaulay Culkin, né? Dele, seguro tal. Também, é. O segundo também, né? Aquele perdido em Nova York lá. É verdade, né? Eu tinha esquecido já desse. A família dele, acho que faz uma parada lá na Flórida, e aí ele pega um avião meio errado e vai parar em Nova York, né? Que dá zica lá também. Aí o terceiro. Sim, é bom também. O terceiro já é outro personagem, já é outro moleque com outra família que não tem nada a ver. É o Pestinha, né? E ainda, se eu não me engano, quem foi o diretor do terceiro foi o John Hughes, cara. O louco, cara. Foi uma bosta, né? É, não, assim, eu se claro... ninguém lembra, foi uma bosta. Eu não assisti. É. O 1 e o 2 eu assisto todo ano, porque todo ano passa no Natal, né? Uhum. Todos os canais, né? Só e passa aí. E é o Joe Pest, né, velho? No 1, pelo menos. No 1 e no 2 também. No 2 é ele também? No 2 é o Joe Pest também. E depois o quarto filme, aí é o Kevin McAllister também. Só que aí é outro moleque que faz o personagem. Aí o Macaulay Culkin já não... É o mesmo personagem, mas e você vai fazer a continuação de qual? Do 2? Na verdade, assim, eu apertei um grande foda-se para os não canônicos aqui. Isso aí, assim. Porra, tem que ser. É lógico, só existe 2. E vou fazer um 5º filme, né? Que se passa, se passa nos dias de hoje. Mas que com você... Ah, tá. Né? O meu é curtinho, tá? Mas aí vocês viajam na maionese aí. O Kevin McAllister, conhecido como Martelo Irlandês, tá? Nossa senhora. 22 anos. Internado em uma clínica psíquica. Ah, qual clínica? Qual clínica? Alguém precisa falar? Pô, mas ele pegou o moleque na Wikipédia lá. Ele tá copiando. É ele. Pois é, ele foi internado numa clínica psiquiátrica, assim... Devido aos sucessivos abandonos locais, tá? E a sua aparência grotesca, tá? A aparência dele é que é cada vez mais parecida... Com o Rafael Ilha. Com um certo fenômeno juvenil que fez sucesso nos anos 90. Como assim? Como é que ele fez sucesso? Macaulay Culkin. Power Rangers, sei lá. Que... Não sei também. Macaulay Culkin, né? Ele tá fazendo uma... É isso mesmo? Brincadeira. É isso, exatamente. Ah, o do filme é parecido com o original. É. E aí, nessa clínica, ele conhece um hacker, né? Também internado lá. chamado Nick Luck. Nick Luck. Tá? Antes que alguém não pegue, é o Culkin ao contrário. Eu não peguei. Eu também não. Nem eu. Depois eu mostro pra vocês aqui como é que é. Tá tranquilo, lógico. E aí, com a ajuda do McAllister, né? Eles criam um culto virtual chamado HMF. HMF? HMF? HAMF. HAMF. O que é? Home Alone Motherfucker. Malone. Aí esse culto, o que ele planeja, né? Realizar alguns atos de terrorismo que serão transmitidos pela internet. E os alvos desse grupo são as famílias que abandonam os filhos caçulas em casa na época de Natal, à mercê um de bandidos, né? Inexperientes. Nossa, tipo, é o grupo terrorista mais específico do mundo. É verdade. A gente só pega famílias que abandonam crianças no Natal, à mercê de bandidos, caçulas, pouco experientes. Bandidos trapalhões e pouco experientes. É, nesses 15 anos de célula terrorista, nós já achamos uma família. Infelizmente, essa família é de Israel e não temos condições financeiras de ir até lá. Aliás, o Natal em Israel nem é grande coisa. Mas os fogos. Os fogos. Isso aí vai precisar ser cortado também, cara. Agora. Vai que os caras passam fogo na gente. Quando o Lopla Israel tá bombando. Mais que em Paris, né? Essa vai ter que cortar. Aí, cara, como que acontece, né, o estupim dessa bagaça toda, né? O estupim dos ataques vai acontecer na saidinha de Natal da clínica. Puta, os caras têm o induto ali? Eles têm o induto. É, o Beetlejuice dá uma semana de recesso pra galera lá. Um monte de 10 pra tocar o foda-se. Afinal de contas, né, um louco cuidando de louco dá nisso, né? Dá nisso, é. E aí, nessa saidinha de Natal, o Kevin McAllister vai passar o Natal com os pais dele. Nesse inteirinho aí vai acontecer também a transmissão de um vídeo onde são mostradas imagens de famílias que estão empaladas em árvore de Natal. Caraca! Caralho, nossa, mano. Nossa, olha o perna agora foi profundo, hein? Caralho. Empalado. Ele vai ser o dublê. E ele adora essa palavra. Vai pôr umas folhas lá no perna. Cara, e aí tem um detalhe, né? No meio dessa bagunça toda, né? Somente o Harry, que era um dos ladrões, que era o Joey Pesci, e o Marvin. Eu substituí o Marvin pelo Xambim. O Xambim? Né? É, puta caso, merda. Né? Hoje eles são detetives particulares, então eles foram contratados pelo FBI pra desmantelar... A célula terrorista. Né? Toda essa organização criminosa e se vingar do temível... Martelo Irlandês, cara. Parece que o jogo virou. Parece. Acabando com essas comédias aí, ficando um negócio mais tenso, mais suspense aí. Você acha? Tão leve. Esqueceu de virou uma história hard rock. Terrorismo. E como é que é o nome? Você falou o nome ou não? Esqueceram de mim? Não, eu só coloquei Home Alone 5 mesmo. Ah, tá. Não... Tinha que ser Home Alone Motherfucker. Home Alone Motherfucker, né, cara? É, tinha que ser. Perez Motherfucker. A vingança do martelo irlandês. É isso aí. Agora, como isso vai se desenvolver e depois chegar no final aí, se o McAllister vai se redimir, vai trazer o espírito de Natal pra todo mundo. Ele é o Grinch, né, cara? É. Eu acho muito louco a ideia de trazer o Joey Pesci de volta agora como, teoricamente, um detetive, que você falou, né? Sim. Primeiro porque todo filme melhora quando tem o Joey Pesci, né? Claro. Todo. É? Né? E ele tá com a pele melhor que a do Macaulay Culkin hoje, né? Também que o Macaulay Culkin tá parecendo... Pele, os dentes, o peso, tudo. É, tudo. Você sabe que, assim, não mudando de assunto, mas você sabe que teve um curta-metragem, que saiu aí faz umas semanas, dependendo de quanto você tá ouvindo esse podcast aí, né? Saiu agora no final de 2015, um curta-metragem com o Macaulay Culkin. É um videozinho de uns 7, 8 minutos. É ele no papel hoje, do Kevin McAllister, hoje, tá? É uma cena no carro que ele tá com outro cara, daí o cara tenta assaltar o carro, aí ele, tipo, fode o bandido que tenta assaltar o carro, curtinha. Mas é muito legal, cara. Eu achei bem interessante. Massa. O Esqueceram de Mim, o Kevin McAllister, é um daqueles filmes que eu nunca lembro o nome do personagem. Então ele vira o Esqueceram de Mim, né? Lembra quando Esqueceram de Mim? O personagem ganha o nome do filme. Lembra o episódio do Simpson que o Homer mandava carta pros estúdios? Tipo, querido Duro de Matar. É por isso que ficou os The Warriors, cara. É por isso, ninguém, né? Lembra do personagem. É verdade. Na tela do PC, no meio desses loucos, a gente vai se ver no tosco. Na tela do PC, no meio desses loucos, a gente vai se ver no tosco. É carnaval, é carnaval, Nicolau, samba no meu pé. Agora vamos para a apuração das notas do Carnaval Tosco, beleza? Êxito, comissão de frente do Perna, 10, outros podcasts, 9 e 25, quesito, bizarrices e tosqueira, tosco chanchada, 10, outros podcasts, 8 e 25, declaramos campeão Tosco Chanchada. 10. Neste carnaval, se for beber, chama a gente. 10. Carnaval Tosco, beleza? Desses loucos, a gente vai se ver no Tosco. Bom, o próximo roteiro que eu tenho aqui é um filme de sucesso. E o 2 vai fazer mais sucesso ainda. Certeza, cara. Top Gun 2. Uma aventura nas alturas. Esse só vai poder passar a sessão da tarde, cara, também. Uma aventura nas primeiro, alturas. Cara. Não, não tipo, vai. Vai ficar foda pra caralho. Confia em mim. Vai ter o cara do Up. Vai ter o velhinho do Up. Não tem... Como é que é aquele com o George Clooney, Gabi? Como é que é o nome daquele? Batman. Que é o George Clooney, que ele voa pra todo lado. Amor nas alturas. Up in the air. Up in the air. Up in the air? É. Tá, mas em português, porra. Amor nas alturas? Amor sem escala. Amor sem escala. Puta que pariu. Nossa, é um pior que... Vai aparecer o George Clooney e o velhinho lá do Up. Uhum. O Chico Anil. O seu nonô do inferno. Então, esse Top Gun 2 se passa nos dias atuais, gente. Os As Indomáveis encerraram suas carreiras, alguns com mérito, outros com desonra lá. Todos eles, todo mundo canastrão, pá. Não sei o que, até que a Marinha volta a procurar eles com alguns documentos confidenciais, vai mostrar um tipo de abordagem da Marinha, pá, e muitos deles negam porque tem família, muitos deles negam porque acham que estão velhos demais pra aquilo. Mas o importante é que o Maverick e o Iceman aceitam o desafio, né, cara? Eles vão lá, ó. Maverick e o Iceman voltam pra Miramar. Ainda não explicaram qual é o motivo dessa chamada. Por que eles estão voltando? É, isso. Uhum. Tá. Peraí, voltam só os dois ou dentre outros que voltam? Volta mais um, isso. Mas os importantes são eles, né, cara? Morreu o Goose, né? O Goose morreu. O Goose morreu. É os que a gente lembra. Tem o Viper também, mas eu não lembro quem é o Viper. Só lembro que tem um Viper. É. Ele volta, né? É o que ninguém lembra, né? Ele volta, porque tanto faz ele tá lá ou não, né? Uma nova tecnologia surge para ameaçar a liberdade no mundo. Uma nova arma desenvolvida pelo exército russo. é capaz de desabilitar várias funções essenciais dos caças modernos. E a Marinha Americana decide usar caças antigos para suas missões. Infelizmente... Puta, agora faz sentido, né? Faz todo sentido. Trazer os caras de volta. Ah, porque, né? Pois é, caralho. Porra. Ô, oh, porra. Tá achando que eu não sei fazer roteiro? Ô Zé, porra, porra. Porra, Zé, porra. Rola bem fácil. Ó, casos antigos para suas missões. Infelizmente, falta algo aos pilotos modernos. A Marinha, a princípio, tenta utilizá-los com os caças mais antigos, mas eles são muito dependentes de tecnologia. E aí que entra... Maverick, Iceman e os outros das Indomáveis dos anos 80. Sim. São muito mais pausudo, muito mais fodão, né, cara? E a Marinha tá sem tempo porque existe uma importante missão que se seguirá. Eles então precisam usar caças antigos e seus pilotos. Se você perdeu o fôlego com Top Gun... Pegaram? Can you dig it? Muito bom. Se vocês perderam o fôlego com Top Gun, não pode deixar de conferir sua continuação. A velha rivalidade entre Maverick, que acabou com sua vida, e Iceman, que tem uma vida perfeita, se acirra ainda mais. Vai parecer um Val Kilmer. Parecendo um Panzer. Não, o Val Kilmer vai estar aí tudo bombadão, bonitão, e eu tô com isso regaçado. Mas é o contrário, né? Isso que é o pior. Você comédia, viu? Né, cara? Os velhos pilotos não têm mais reflexos e precisão de antigamente. Superar os MIGs modernos se mostra muito complicado. Essa é a sinopse do filme. Agora tem uns detalhes do filme aqui, ó. Ixi, agora vem. Como eu disse, o Iceman, no filme, possui uma família perfeita. Ele mora numa fazenda, tem mulher, dois filhos loirinhos, bonitinhos, sonho americano. Enquanto isso, o Maverick, Tom Cruise... Fudeu a vida dele. A esposa dele largou dele. Ele tem um filho de 15 anos que acha que ele é um bosta. E tudo isso aí. Ele volta pra Marinha, meio que pra impressionar o filho dele. E depois que ele fica sabendo que o Iceman, o antigo rival dele, tá lá também. E, tipo, eles empacharam no número de mortes, né, cara? O Tom Cruise tá dando palestra com o Coque Samurai lá. No Magnolia. Eu praticamente... Como é que era o nome da parada dele? Então eu esqueci, cara. Puta, cara, eu não lembro. Cara, é verdade. Alguns easter eggs do filme, cara. Em certo momento, os dois estão lá, já são velhos, porra. Um tem 50 e pouco, 60 e pouco, sei lá. Eles estão no bar tomando uma lá, um contando vantagem pro outro. O Iceman é muito mais quieto, claro. Tom Cruise tentando contar vantagem em vão, né? Até que o Tom Cruise acha que pode pegar uma garçonete de 20 e poucos anos, né, cara? Ele resolve usar o velho truque da música do Elvis, né, cara? Infelizmente o Guzzi morreu. O Iceman fala, eu vou de parceiro. Chegou infelizmente lá. Ninguém conhece o Elvis agora. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness. Olha aí, cara. Meu Deus. Eis que chega o namorado da mina, ameaça bater nos dois. Ele leva a mina embora. Daqui, seus velhos pau mole. Que é isso aqui? Ele fica pagando de tiozão da suquita no final. Outro easter egg do filme. Em certo momento, eles decidem ver quem ganharia aquela partida de vôlei, já que o Maverick saiu pra comer a mina. Os dois vão lá, tira a camisa, pá. Bota a joelheira. Aí o Iceman vai sacar. Imagina. Pera. Eu tô imaginando o Val Kilmer sem camisa. Val Kilmer, nossa, cara. Aí, começou a virar filme de terror. Aí o Iceman vai dar... Né, em óleo. Ele vai dar um saque, a coluna dele já trava. Aí os caras decidem declarar empate e ficam sentados ali na beiradinha vendo as meninas jogar, né, cara? De cadeira de roda, cara, né? E como é que o governo faz pra enfiar o Val Kilmer dentro do caça? Ele não cabe lá, né? Tem que criar um caça especial, né, cara? Caça pra gordo. Na verdade não é um caça, né? Aqueles aviões de transporte. Transporte de carga. Cada 100 que eles fazem um caça pra gordo. É igual no cinema, tem que ter um caça pra gordo. É cota, né, cara? É cota. Do jeito que esses dois são viados, vai ter aqueles caça com cabine dupla, sem um postinho no meio, assim. Porque o caça tem o copiloto, né, cara? É só meter o Val Kilmer de lado ali no caça. De lado. Com ele deitado. O foda é uma cena de emergência, que vai ter que tomar ogiva nuclear pra levantar. Não, é só eles fazerem um avião abrir, que nem um Kinder Ovo. É mais fácil empurrar avião pra baixo inteiro do que o Valkyrie pra cima. Eles desmontam o avião inteiro. Você aperta o botão de emergência e o avião que cai. E o cara não consegue nem subir. Que bosta. No final do filme, o Maverick amadureceu. No final do filme, cara, ele não faz mais aquele lance de passar dando rasante lá e pá. No final do filme, depois daquela batalha épica, é óbvio que ele vai dar um rasante lá e todo mundo que tá lá vai derrubar o café na roupa, né, cara? E assim o filme acaba e é pastelão mesmo, velho. Que se foda. Que da hora, que da hora. Vai ser um filme sobre tiozão que acha que é foda ainda, assim. E no fim, os aviões não combateram os outros. É, não importa, nem tinha ameaça nenhuma, né? Sei lá. Mataram meia dúzia de russos lá, pô. Um tinha Alzheimer, o outro era esquizofrênico. Todo mundo com asilo. O esquizofrênico tava onde? É. O segundo filme que eu escolhi pra trazer uma continuação, que também merecia demais, não vi nada falando de se teria ou não, é o Máscara. Então, da mesma forma do outro, preparei, assim, uma introdução de como estaria o cenário depois do seu acontecimento do primeiro filme até agora e qual seria a trama principal dessa sequência. E aí a gente discute se daria certo ou não. O Máscara teve aquela continuação com o bebê lá. É, o filho do Máscara. É o mesmo caso do Esquecer de Mim. Não conta nada do que aconteceu. Você desconsiderou, né, cara? Mas vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O Máscara é do mesmo ano do Debi & Lóide, que teve depois um prequel, né? Eles na faculdade, que era uma bosta. E 20 anos depois eles lançaram agora. Desconsideraram, né? Desconsideraram e lançaram agora com o Jim Carrey e o Jeff Daniels. Então, agora pode ser que o Máscara apareça nessa toada aí de remake, de sequência, sim, depois de 20 anos, sei lá. Porque o Máscara é de 94, né? Não lembro. Eu acho que é 94 o filme. É, e o Jim Carrey, assim, ele tá bem pra caramba. E a Cameron Diaz também. Então daria, tipo, se bem que a Cameron Diaz não tem tanta performance, né? Mas o Jim Carrey precisa de um bem mais. Então, assim, ele tá dentro ainda pra ele pra executar. É 94 mesmo, Zé, primeiro filme. Firmeza. Dá pra mudar a gostosa também. Coloca outra gostosa. Ah, não, louco, tenta. Mas a câmera um dia tá bem. Tá bem. É, ela tá bem melhor do que ele, né? Então... Ainda tá bem, né? É óbvio, né? É. Sempre esteve, não, né? Sempre, né? Não, e ela passa por... É a mocinha do filme, assim, bonitona, tranquilamente. Sim, mas sim. Vamos lá. O filme começa, já na introdução, antes da chamada pro filme, ele mostra que o Stanley Ipkiss tentou a vida toda, por todos esses anos, se livrar da máscara, e a máscara sempre voltava pra ele, porque ela tem aquela... Ah, tá, então são vários flashzinhos, assim, dele tentando se livrar da máscara e a máscara voltando. É, antes de vir a chamada, assim, de entrar com o título do filme, né, mostra isso. Ele tentou se livrar de alguma forma, já mostra que ele tem a máscara tá sobre o alcance dele, ponto. Então aí o filme começa com o Ipkiss e a Tina, né, que eles decidiram tirar férias em Cancún. E eles coincidem deles tirar essas férias lá bem na época do Spring Break. Então, né, o México, de uma forma geral, tá aquele festival de bagunça. E a máscara, obviamente, vai escondida nas malas do casal. E aí, depois de uma noitada, a Tina é sequestrada pelos traficantes que dominam a cidade do interior mexicano. E aí, os dois estavam bêbados, eles não percebem, ela é sequestrada. E aí, desesperado... Não pois, né? No outro dia, ele acorda, puta, cadê minha mulher, né? É, exatamente isso. Ele acordou com uma ressaca, foda, e ela não tá lá, e ele descobre que ela foi sequestrada naquela noite, naquela bagunça. Aí ele procura a polícia mexicana lá, nesse caso, é bem corrupta e não vai ajudar ele de forma nenhuma. É, ele acaba encontrando a máscara nas coisas dele e recorre pra essa personalidade. Então, aí ele, com a máscara agora, ele vai de festa em festa, noite após noite, tentando encontrar a Tina. Ué, vai procurando pistas, né, sobre o paradeiro dela, tentando formar um quebra-cabeça pra encontrar ela. E ele sempre revezando entre Ipkiss e o Máscara. Só que o Máscara se empolga mais com as festas e não dá tanta importância em ir atrás da Tina. Foda-se, tem mais mulher no mundo, né? Pô, tá votado. México no Spring Break. Em uma dessas buscas, ele encontra um mexicano que vende também... droga pra ele, né? Se imagina um máscara cheirado. Numa dessas festas, ele encontra um mexicano que também fazia uso de uma máscara antiga que dava poderes pra ele bem parecido com o do Máscara. Só que era uma máscara de luta livre. Então, assim... Só aquela personalidade de lutador. É bem caricato. Eu voto em colocar o Mickey Herc pra ser esse cara aí, velho. Ele fica um cara bombadão. Você deixa ele colocar a máscara, fica um cara bombadão violento. Não, vai ser o Terry Crew. Melhor ainda. Tem uma cara de mexicano que é foda. Aqueles mexicanos de Moçambique é foda. Eu pensei no Sidney Magal, porque ele faz uma dublagem de um mexicano no filme Dia dos Mortos lá, é muito bom. Então o Terry Crew lá, que faz esse lutador, também tem uma máscara que dá poderes pra ele. E aí é lógico, né? A princípio, os dois acabam entrando num conflito, num embate, com direito até uma luta entre os dois num ringue de luta livre e também uma batalha de dança, né? Porque tanto os dois, tanto máscara quanto tá possuído, tem aquele poder de dança, e o Terry Crew, não precisa nem falar, né? Como domina a dança ali. E aí depois, o clichêzão de sempre, eles acabam percebendo que eles têm que unir força e as habilidades dele, tanto pra acabar com os traficantes que dominam ali as pequenas comunidades mexicanas, quanto pra resgatar a Tina. E aí a trama se desenvolve em torno disso. Sabe o que eu pensei? No primeiro filme, a máscara meio que cai na cabeça do cachorro, do Milo, né? Acontece. Sim. Então, será que em algum momento a Cameron Diaz vai botar a máscara? Pô, podia no final, né? É, tipo, sei lá, na hora que tá lá naquele arranca-rabo lá pra tentar salvar ela, ele joga a máscara pra ela e ela, tipo, sei lá, tá presa. Mas na hora que ela põe a máscara, meu, se vira fácil, né? Ia ser fantástico, porque deu pra perceber que, por essa cena do Mylon, que a máscara, e pelo vilão também, que ela vai em qualquer um, né? E aí isso, assim, tipo, ela potencializa já a personalidade da pessoa, né? Ela vai no mais zoeiro, né, mano? É, não, se o cara é um filho da puta, ele fica um filho da puta absurdo, né? Na verdade... Agora, você imagina se ela cai na cara de uma mulher com TPM. Imagina se ela cai na cara do Tyler Durden. Ela cai na cara do Beetlejuice. É um apocalipse. Puta, é verdade, né, cara? Olha, imagina, aí, cara. Ia ser muito sensacional. O crossover ia ser monstruoso, né? Nossa. Ô, Luca, mas você já deixou o filme pronto, porra. O interessante seria, né, o enredo, né? Porque é uma comédia, não tem uma grande trama. Ah, é legal. O que acontece nas festas, com máscara, e a hora que entra o Terry Crew, meu, ele rouba a cena, né, cara? Esse imagina, cara... É foda, ele é fazendo aquele negócio com os peitos, assim. Power! Mas vem cá, nas festas, obviamente, vai ter uma boate no México também que chama Cocobongo, né? Tem que ter. É, claro. E tem que ter a música do cubano, Cuban Pete lá, né? Então, claro. eu pensei em fazer uma inversão aí, né? Toca aqui na do Máscara, aquela do Beetlejuice. Ainda eu, aquela que eles fazem. É verdade. Banana, e lá no Beetlejuice toca do Cocobongo. Nossa, sensacional. Dá pra fazer uma inversão. Sabe o que eu pensei na hora da dança? Que eu até pus no celular aqui, ó. Vou pôr. Pulp Fiction. Ia ser bem louco os dois fazendo, cara. Imagina, cara. Sensacional. Um com cabelinho, chanelzinho assim, o outro de terninho, é verdade, né, cara? É, porque eles podem, né? Tipo, a cara é transformada. E aí o Máscara já usa o terno, pá. Então o Terry Crews vai ter que ser a Mia Wallace, né, um negão com cabelinho e chanelzinho. Cara, e na luta dos dois também, dentro de um ringue, cara, imagina valendo tudo. Com os poderes de cada um, o que não aconteceria, cara? Praticamente um. Eu imagino já o Terry Crews arrancando um Old Spice e tacando na cara do mar. Power! Que era o grito de guerra dele. Não, ficou legal pra cagar a sinopse também. Que da hora, que da hora. Agora nós temos um problema, porque essa sinopse aqui, ela vai render alguma discussão. Eu ensaiei a discussão ontem numa mesa de boteco com dois amigos meus. Ele vai tentar manipular os fatos, entendeu? Não, acho que ele vai induzir a gente. E houve momentos de conflito sobre, tipo, paradoxos temporais, etc. Não estamos falando aqui de De Volta ao Futuro 4, que é o sonho de um monte de nerd, né, cara? Verdade. E que é foda, né? Teria, teoricamente, que ser filmado na época, porque teria que ser com o Michael J. Fox e mesmo porque se filmar hoje, né? Filmar hoje, ele vai errar a data, né? É, não, tipo, hoje não tem condição, né, cara? Você viu que eles gravaram um comercialzinho lá da... É, coisa curta também. 19 takes, né? Tipo, alguns a câmera saiu tremida. Tem que usar estabilizador de imagem. Os caras pagaram com a câmera céu tremendo como se fosse um selfie do Michael J. Fox. O que o câmera tem a ver com isso, porra? Não, porra, pois é. Ah, mas pelo menos a gente não precisou esperar ele amarrar o pano. É verdade. Maldade. Deve ser bom pra escovar o dente. Então, vamos lembrar. Verdade, não, cara. Vocês já assistiram algum episódio daquele seriado dele? É bom, eu gosto. Nossa, o seriado é ótimo, cara. É muito ele bom, cara. É muito bom. A vida de Michael J. Fox é muito foda. Então, vamos lá. Aqui vai ser interessante. Não precisa, acho que, contar a história de Volta pro Futuro, né, porra? Pelo amor de Deus. Não, se você não viu, você... É, vai tomar seu cu, né? É. Para de ouvir o episódio agora, vai ver de Volta para o Futuro e depois volta nesse ponto do episódio. É, porque puta que me pariu. Então, assim, vamos lá. O final do primeiro filme, ele é repetido no início do segundo. O Dr. Brown chega com o DeLorean voador, fala: Marty, a gente precisa voltar pro futuro. Seus filhos são uns idiotas, leva a Jennifer também. Beleza? Ah, doutor, mas aqui, como é que você conseguiu os 21 gigawatts? Não precisa de nada de energia. Plutônio, porra nenhuma, porque agora é tudo aqui no Mr. Fusion. Aqui é Corinthians agora. É, agora é no lixão. E, tipo, tá, a gente, o carro voa. Beleza, isso tá no final do primeiro e tá no começo do segundo também. Só que no começo do segundo tem uma diferença. A hora que o carro levanta voo, o Biff sai da casa do pai do Marty McFly. Porque ele é um lacaio agora, né? Dos McFly, né? Ele é um paga-pau. Ele é um paga-pau que insera o carro e tal. Ele tá com aquele macacão verde dele. E ele sai: Ô, Marty, chegou uns negócios pra você aqui. Só que aí ele vê o DeLorean levantando o voo. O Biff vê o DeLorean levantando o voo. É verdade. Né? Aí ele fala, né, que um DeLorean voador. Aí é o tipo, o DeLorean faz a curva e desaparece. E aí corta pro Biff falando: que porra é essa? Daí, letreiro, eles no futuro lá pra resolver o problema do filho dele. E vai se desenrolar a história do manual, etc. O manual, com o resultado dos esportes, cai na mão do Biff novo de 55. Isso. Não é isso? O manual. Exato, não, só que aí o que acontece? O Biff velho pega lá em 2015 e leva o manual pra 55. Isso. O Biff novo. Isso. Exato. E o manual então acaba na mão do Biff novo. E aí quando eles vão pra 85, é aquele 85 alternativo que o Biff manda em tudo. O Dr. Brown deixa muito claro, falou assim: ó, pode deixar a Jennifer aí no banco, porque se a gente for pro passado e resolver o problema, o 85 volta a ser o 85 normal. Que o seu pai é fodão, ou sua seja, mãe não, é. O futuro alternativo pode ser desfeito. Desfeito, e vai voltar pra realidade nossa, normal. Não é isso que o Dr. Brown deixa bem claro? Só existe uma linha do tempo. É. A gente pode alterar o passado. Se você altera o passado, você altera o presente e o futuro. Isso. Mas não cria universos paralelos. É, então o Dr. Brown fala: pode deixar a Jennifer aí, eu vou deixar o Einstein aqui, nesse 85 maluco. Porque o que acontece? Se a gente for lá pra trás e resolver o problema, o futuro volta normal em volta da Jennifer e em volta do Einstein. Eles não vão nem saber do que aconteceu. Então, o que acontece? Beleza, eles vão e recuperam o manual. Mas como é que é isso? O Biff tá no túnel e o Marty tá com o Overbird dentro do túnel, né? Eles lutando pelo manual. Aí o Marty consegue pegar o manual do Biff, né? E ele vai saindo do túnel com o Overbird, o skate voador. A hora que tá acabando o túnel, que o Biff vai atropelar o Marty, o que acontece? Desce o DeLorean voador, aí o Dr. Brown joga as bandeirinhas lá pra baixo, o Marty se agarra nas bandeirinhas e sobe. Aí o Biff olha pra cima e vê aquele cara, né, sendo resgatado por um velho num carro voador. O Biff de 55, o jovem Biff, sabe que tem um carro voador, sabe que tem um moleque e um velho que andam nesse carro voador. Passou todos esses anos sabendo disso. Sabendo disso. Até ver de novo. Aí em 85, o Biff vê de novo o Marty McFly no carro voador com o mesmo velho que roubaram o manual dele. E aí ele liga tudo. Caralho. Complexo, hein? É complexo, mas ficou ele legal. Ele fala: puta que pariu. Porque... É complexo, mas pegou a linha. Não, tem todo sentido. Sim, tem todo sentido. Tá tudo no filme até aí. Tá tudo no filme. Então quer dizer, o Biff de 85, quando vê o DeLorean voador, lembra de quando o manual dele foi roubado pelo Calvin Klein, que ainda ele achava que era um Calvin Klein. Ele não sabia que era um Marty McFly. E pelo um velho. Ele viu isso aí. Ele passou todo esse tempo achando que... Ele tava louco. Ele tava louco. Até que ele vê de novo o DeLorean voador. Tá, ele passa o tempo todo achando que ele é louco, ok. Mas ele passa o tempo todo olhando pra cara do Marty McFly também. É, não, mas isso é um problema absurdo, né? Porque, por exemplo, a mãe e o pai veem o moleque lá que é igual o Calvin Klein, ninguém, né? Tipo, isso já é um problema do filme, né? A mãe e o pai do Marty McFly também conviveram com o Marty McFly em 55. Ah, tipo, mas pai é quem cria, né? É, então, isso... Nossa, o Calvin Klein esteve por aqui. Aí o filho é o Marty. Então o que acontece? Aí vamos lá, vamos pro final do filme, vamos pro final. É. Final do terceiro filme. Porra. O Marty volta com o DeLorean na linha de trem e ele pula da linha do trem porque o trem explode o DeLorean. Só que ele tá com aquela roupa do Velho Oeste. Aí ele vai lá na casa dele, pega a picape preta que o pai deu pra ele. Só que a gente não pode esquecer que o Biff tava lá, porque ele voltou minutos depois dele ter sumido com o DeLorean voador. Ele voltou minutos depois. Pro Biff passou meia hora, O filme se passou inteiro vários dias no passado, mas pra quem tá no presente, não diz o tempo que demorou, mas. Não, mas pode ter demorado segundos. É, sim. Tipo, o Marty voltou pouco tempo depois dele ter sumido no DeLorean voador. É, porque ele volta praticamente pro mesmo horário. Pro mesmo horário. Porque no 3 ele bate a cabeça, ele fica acamado um tempão. É, não, então assim. Aí que não, acontece? Mas mesmo assim, ele pode passar 10 dias lá, ele vai voltar pro mesmo horário, então não tem problema. Ele voltou, o Biff viu o Marty sumindo num DeLorean voador e voltando, minutos depois, digamos assim, numa roupa do Velho Oeste, pegando a picape pra ir lá buscar a Jennifer. E o Biff foi atrás e pegou uma arma. Ganhou a fita, ganhou a fita. Ele falou, pegou uma arma e foi atrás deles escondido. Aí o Marty para lá com a Jennifer do lado da onde tava destruído o DeLorean. Aí chega aquela Maria Fumaça do Circo Vostok que o Dr. Brown criou e o Biff vendo tudo aquilo acontecendo, né? E o Biff fica ali escondido. Aí o Dr. Brown dá aquela lição, o futuro de vocês vai ser vocês que vai criar e tal, e vaza com a máquina do tempo, Maria Fumaça. Uhum. E o Marty fala, beleza, vamos seguir nossa vida. A hora que eles voltam pra picape, o Biff tá no branco de trás escondido. Bota uma arma na cabeça deles, do Marty e da Jennifer. Eu sei de tudo. Você tem um DeLorean voador, eu te vi em 55, eu achei que eu tinha ficado louco, agora eu tô sacando a parada. Isso é uma máquina do tempo. Por isso que você tá com essa roupa de doente mental aí, de Velho Oeste. Então, é o seguinte, amigo, você vai ter que me arrumar a máquina do tempo do Dr. Brown. Você vai ter que dar um jeito de mandar um recado pro Dr. Brown. E o Marty fala, não sei pra onde ele foi. Ele não falou pra onde ele foi. Uhum. Corta aí. O Dr. Brown foi pra 2015 sozinho. Depois ele volta e busca o Marty, não foi isso? Uhum. Aí quando ele vai pela primeira vez pra 2015 sozinho, o Dr. Brown vai procurar o Marty. E ele vê nos jornais que o Marty foi morto em 85 pelo Biff. Junto com a Jennifer. Na picape. E que o Biff tá preso. O Biff tá preso. Existe filho, não existe nada. Nada. Ele vai. Na primeira vez que o Dr. Brown vai pra lá. Aí ele vai procurar o Marty. O que aconteceu com o meu amigo Marty? Ele descobre que o amigo dele morreu exatamente no dia que ele apareceu no lá com a Maria lugar, Fumaça. Praticamente. Praticamente no dia e no lugar que ele apareceu com a Maria Fumaça. Aí é o dia que tudo se centraliza, né? É. Aí o que acontece? O Dr. Brown vai atrás do Biff velho que tá lá preso, na cadeia. E o Biff velho conta. Eu vivi essa vida inteira sabendo da sua existência, da existência daquele moleque filho da puta que matou, que acabou com o meu sonho de ficar com a Lorraine, né? Que me tornou um idiota, que roubou o manual que me faria rico, né? Então eu matei o cara. E aí o quarto filme vem daí. Dr. Brown tem que voltar pra 85 pra tentar salvar o Marty e a Jennifer da morte. Puta, ó, ficou legal. Pariu. Legal. Aí, pois é, vamos supor, se o Dr. Brown resolve voltar, ó, ele morreu em tal lugar. Se o Dr. Brown resolve voltar pouco só antes pra salvar do Biff matar os dois, vai ter dois Dr. Brown lá. Um com o DeLorean e um com a Maria Fumaça. Vai virar uma maluquice. Não, né? Pois não. Dr. Brown não, saiu. Mas o DeLorean não existe mais. Não. Só existe a Maria Fumaça. Não, mas o Dr. Brown de 2015 ainda tem o DeLorean. Mas o de 2015. Não, então, ó, você não entendeu. Peraí, um pouquinho. Peraí, agora ficou complicado. Ó, um vazou com a Maria Fumaça, deixou os dois e o Biff pegou. Sim. Se o do 2015 voltar depois que o primeiro tiver vazado, antes do Biff matar, o Biff pode muito bem pegar a máquina do tempo, fazer o filme. Exatamente. Isso é assim, ó. Deixa eu pensar, pensa comigo. Eu também achei um looping aí. Não, ó, calma aí, ó. Se quando o Dr. Brown foi visitar o Biff na cadeia lá em 2015... O Biff não pode ter goelado. Não, em 85. Não, aí o Biff... Não, o Dr. Brown... Ele foi lá na cadeia. E aí o Biff falou, olha, eu sabia de tudo aquilo que você já contou. Se nessa hora o Biff fala pro Dr. Brown o seguinte: então agora você vai pegar esse seu carrinho do tempo, você vai voltar lá em 85, quando eu coloquei a arma na cabeça do Marty, porque eu só fiz aquilo porque eu sabia que você ia me procurar no futuro. Então você vai voltar naquele momento, porque eu tô com a arma na cabeça dele lá, e é lá que você vai me dar o DeLorean. Você me impede de fazer a cagada e eu ganho a máquina. Isso, eu tô te esperando lá. Aí o Dr. Brown tem que voltar pra aquela época pra salvar, porque assim, ele não pode voltar muito antes. Antes, o Marty tava numa outra situação. Ele tava no Velho Oeste e tinha outro. Ele tava no Velho Oeste. O Marty que morreu é aquele que passou pelo Velho Oeste, que passou pelo 1, pelo 2. Isso. Então ele tem que voltar ali. E aí, naquela hora, o Biff consegue pegar a máquina do tempo. Isso. Aí agora, o Dr. Brown ainda tem a locomotiva e o Biff tem o DeLorean. Agora com foi isso que eu imaginei, né? Aí vai ficar um voltando pra arrumar a cagada do outro. É, aí vai ser 4, 5, 6, tem mais uma trilogia aí. Então, assim, eu acho que aí esse seria um episódio definitivo. Tá, mas como é consertado isso, então? Então, esse que é o problema, meu. Olha o trabalho que eu já tive pra montar esse negócio. Não, porque assim, o problema todo se deu, eu até tava anotando os faço aqui no caderno. É. O problema todo se deu porque o Biff viu em 50, né? 55. Primeiramente, ele viu em 55, ele viu a primeira vez, rapidinho. A primeira vez. Aí depois ele viu em 85 de novo e ligou tudo. Em 55 ele viu quando ele bateu no caminhão de bosta. É, quando ele bate pela segunda vez no caminhão de bosta, na saída do túnel. Mas ele chega a ver o carro? Eu fiz questão de assistir de novo as duas cenas. Eu não duvido nada que o Zé viu essa porra, cara. É. Lógico que viu. Ele não ia vir aqui ficar 40 minutos pra falar merda, velho. Não, mas não. Ele não cara. Ia esperar ninguém. Não, eu assisti, eu fiz questão de assistir. O Dr. Brown joga a bandeirinha lá pra baixo, o Marty se agarra na bandeirinha e começa a subir. E é um barbante, aí, né, cara? É um barbante. Agora, como é que eu vou... Ah, não, não falo nada. Cara, aí o Biff, ele sai do túnel e vê o cara subindo, daí ele olha pra cima... E as luzes do... E a turbina. Do carro... Aí ele vê aquele olhando carro subindo. Por isso que ele bate no caminhão. Aí é que ele se perde e bate no caminhão. Então ele viu. Então o problema teria que ser resolvido em 55. Isso. O problema na garagem. Não pode mais ser resolvido em 55 porque o Biff tem uma máquina do tempo. É. A partir do momento que ele tem a capacidade de viajar no tempo, você não pode apagar ele, vai. A gente tem que lembrar que o Biff é burro. Ele era, pelo menos, né? Ele era. Não, ele sempre não, foi. É, não, mas depois foi ele. Mas, tipo, ele só assim, foi se ganhar voltarem. Alguma consciência depois de muito velho. Porque é aquele negócio assim, ele vai. No, na cabeça do Biff, ele vai proteger o 55 nesse túnel, certo? Que é onde ele viu. Sim. Antes de tudo, lembra que o Marty entra no carro do Biff e vai até a garagem que não sei o que pra tentar pegar o manual. O manual e não isso, pega. Isso. Daí ele vai pro baile, tenta pegar o manual e o manual tava no. Tava bolso com uma de revistinha de. Então, mas era uma revista de mulher pelada. Isso, era contracapa só. Isso, tava só a contracapa. Então, tipo, o problema ele seria resolvido. O Marty ele teria que impedir, que é uma coisa. A única coisa que o Biff não sabe. Onde foi adquirida essa revistinha? Mas vamos falar a verdade? Isso não importa mais. O Biff de 55 sabe da ideia do manual. Então, sim. O Biff de 85 também sabe. A partir do momento que ele tem o DeLorean, ele não precisa mais se preocupar. Ele pode ir pro futuro e comprar qualquer manual. Ele pode ir pro passado e apostar e ficar rico no futuro. É. O grande problema de voltar pra uma linha temporal, que já aconteceu, por exemplo, em algum dos filmes, é que ali, mudando ali, muda tudo pra frente. Inclusive, o fechamento... É, inclusive, o fechamento do 2 e do 3, por exemplo, né? Porque... O Dr. Brown... Exemplo, Salvar ele da morte, por exemplo. O Dr. Brown, que conhece um pouco mais, bem mais, né, do que o Biff sobre as consequências de viajar no tempo, ele ia ter que tentar corrigir isso em uma situação em que ele, no passado, ou o Marty McFly já não estivesse atuando, né? Então, assim, ele ia tentar resolver essa situação em um momento da história dele que ainda não teve interferência. Porque se ele for interferir onde já teve interferência, muda tudo pra frente. Enquanto isso, então, o Biff, com uma máquina do tempo, pode voltar no tempo e matar a mãe do Dr. Brown e só ele tem uma máquina do tempo. Mas ela desaparece. O DeLorean desaparece. Aí, se o Dr. Brown... Mata o Dr. Brown. Por quê? Porque o DeLorean é a máquina do tempo. A máquina do tempo desaparece. Porque o DeLorean criou as duas. Não, mas acho que ele criou. Ele não pode voltar também pra uma época que a tecnologia não existe. Não, Gabi, isso não existe porque não voltaram pro Velho Oeste. Eles voltaram pro Velho Oeste, Gabi. No filme isso aí é ignorado. É. Mas no primeiro, quando começa a dar zica lá entre o pai do Marty e a mãe, a irmã começa a sumir da foto. Mas o DeLorean não. O DeLorean é a máquina do tempo. Então, ele não... é quase fora do tempo, cara. Mas não é o mesmo princípio? Eu acho que é o mesmo princípio. Eu acho que se. Então, mas se ninguém criar, cara. Se o Dr. Brown não construiu o DeLorean. Mas o DeLorean o que aconteceu? O Marty voltou não, no. Não, aí é o paradoxo do avô. Ele não consegue tirar a existência do Dr. Brown. Porque senão cai no paradoxo do avô e nada daquilo ali pra frente ele não teria conseguido voltar no tempo pra matar. É a mesma coisa. É. Mas, ó, eles voltaram no tempo no 3 por causa disso, não foi? Foi. O que aconteceu com o DeLorean? Sumiu? Tava lá. Não sumiu. Eu concordo com você. Não sumiu, velho. O DeLorean é a máquina do tempo. Concordo, ele não vai sumir, velho. Ele tá fora da linha. Ele não vai sumir. Voltar e matar o antepassado. Cara, então assim, a única solução é matar o Biff. Eles vão ter que ir atrás do Biff. Eles vão ter que ir atrás do Biff. Eles vão ter que deixar... O Biff vai deixar pistas, modificações que ele fez. Isso. E os caras vão atrás. Através dos easter eggs da história inteira. Isso. Ia ficar foda. Eles vão ter que saber das modificações que o Biff fez na linha do tempo. Ou então denunciar o Biff em 85. o Dr. Brawl volta e denuncia a polícia pra polícia estar lá no momento que ele quer matar o Martin. Não, a partir do momento que o Bip já vazou, não dá mais, ó. É, mas você já tem a máquina do tempo, já não era. Antes. Não, ah, não antes entendi, mas aí não tem gafinho. O Dr. Brawl voltaria. Não, porque assim, o Dr. Brawl não ia colocar em risco a vida do Martin, porque ele sabe que o Bip é inconsequente. O Bip preferiu passar a vida toda na cadeia e mesmo assim matou o Martin, sabendo. Então ele não ia arriscar. Ele sabe que o Bip é louco pra tudo. Se ele leva a polícia lá, o Biff ia matar o Mark do mesmo jeito. Então ele não ia arriscar isso. É, o esquema então é eles irem atrás do Biff. O Biff vai voltar no passado pra tentar fazer alguma tramóia. É, vai deixar isso vai alterar disso. O futuro. O Dr. Brawl, o Marty vão estudar essas alterações e saber onde o Biff tá agindo. É. Loucas aventuras vão acontecer. Já sei, ó. O Biff não ia dar mole. Ele ia estar meio espertão. Mas o quê? O Biff também não sabe viajar no DeLorean. É verdade. E ele não sabe porra nenhuma de história. Ele ia pegar a Jane de refém. Ele ia pegar a Jennifer de refém. E a Jennifer ia deixar pistas pra eles pela história. Puta! Aí sim, o Marty morto e a Jennifer de refém no carro. Ela escreve, isso. Ela pode escrever coisas em objetos que, exato. que ela sabe que os caras vão visitar no futuro, ia acessar, coisas que eles iam pesquisar porque ela conhece os dois, então ela ia deixando as pistas até ele conseguir, através dessa linha temporal, pulando de data pra data até conseguir encontrar o Biff e tomar o DeLorean dele. Meus parabéns. Ia ser um grande desfecho pro De Volta para o Futuro, mano. Que sensacional. Imagina, ela escrevendo no caderno do Marte, do passado, né, cara? Ela pode deixar, sabe? Em livro de história, né, cara? Que sabe que o Marte leu, que sabe que o Dr. Brown vai ler, livro de ciência. Um livro que ela sabe que ele viu na biblioteca, deixando recados lá. Isso, cara. Ia ser foda, hein, mano? Ia ser foda. Caralho. Fim. Cara, então fica aberto aí pros ouvintes também mandarem as sugestões aí. Se a gente quebrou alguma regra, tô de volta pro futuro, comenta também, cara. A gente quebrou, não. Comenta. Então, mas quebrou. Assim, explica pra nós quais foram as coisas. O filme é nosso, cara. Os caras fizeram um Wolverine de 1,90m. Se a gente quebrou alguma regra da viagem do tempo, foda-se. Da viagem do tempo, com certeza, nós quebramos todas. O filme também já tinha quebrado. Você nunca viajou no tempo, você não pode falar que a gente quebrou regra. O universo é nosso, a gente faz o que a gente quer. Mas eu achei que ficou foda. Ficou foda. Todos os filmes aqui iam ficar foda, ó. Mesmo esse do Perna, eu acho que não ia ver, não. Eu sabia. Bom do Natal, né? Ainda mais com o Perna empalando os outros. Perna empalador, realmente. O empalador da árvore do Natal. Ele vai pintar de pinheiro a rua dele. Não, o complicado vai ser o pisca-pisca, né? Eita! Olha ali! Está ali! Achamos! Achamos! Caixa preta do Tosco. Eu fiz do Máscara e do Beetlejuice. Oi, e o Origem? Puta, muito complexo. Cagou pra trás, cagou pra trás. Pipocou, né, filha da puta? Cara, até como... Puta, mas era muito foda, não. Eu imagino, cara. Eu ia ter que assistir de novo pra lembrar do 1, cara. Eu ia colocar todo mundo no manicômio, cara, e acordar a galera, mas, tipo... Mas e aí, o peão caiu ou não caiu? Não importa, né? Importa são as pessoas, né? Pode crer. É só meter uns flare lá e falar isso aí, que é o dia de água. Não importa as árvores. Não importa, porque tava todo mundo no manicômio, amarrado na tua camisa de força, e tava... não tinha sonho nenhum, é esse que ia ser o 2. Isso, daí o 3 é o Matrix. Pois é. Caralho. Vamos lá que ele vai queimar o palco. Vamos lá, pode ser. Pode ser quem? Não, pode ser eu. O microfone ele tá com ajuste automático. se eu começo a falar muito alto, ele já... Eu não sei. Tira do acessório automático, cara. Tá, se eu soubesse, já não tinha feito. Não, eu vou falar... Não, ele vem devagarinho. Amor, me traz uma cerveja. O bichão é um ninja da cerveja, né? You never close your eyes. Ele empolgou muito pra usar isso na palavra agora. É, eu tenho um tipo de ranking inteiro pra ficar lá assim com a minha, ó. Eu não vou ficar com vergonha, cara. Não, que cena nada. Gay, que cena gay. You never close your eyes. Ele empolgou muito, vai usar isso. Peraí que eu vou ao banheiro. Peraí. Ele bateu na porta. O que aconteceu? Ele foi peidar, fez assim, ó. Se ele tranca, corta o rabo do macaco. Mantém a cabeça. Tá cãibra, velho, se eu estico a perna. Mantém a topeira meio cabeça pra fora até chegar na porta. Que isso, ó. Se cagando no meio do episódio, mano. Eita. Eles são muito dependentes de tecnologia. E aí que entra Maverick, Iceman e os outros das indomáveis dos anos 80. Sim. São muito mais pausuros, muito mais fodão, né, cara? You never close your eyes. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.